Boa noite, senhoras e senhores, estamos começando mais um Games Foda Live, o podcast da galera. Estamos aqui hoje com o Arthur Zeverino. Arthur Zeverino. Com Guilherme Melzão. Olá. Melzão. E com. Assim sua mãe me chama. Oh. Nossa, que horrível. E com André Ferra. André Ferra. Nossa, tá horrível hoje, vai. Com o Ó, eu gosto muito desse bug que dá no hitbox, porque daí eu me sinto importante. É. Tem 169 viewers, mas não é o que tinha quando acabou o stream. Tem só 26. Obrigado aí, gente, por. 26 viewers. A gente bateu 300. Bateu 250. Não teve uma hora que deu 300? Teve uma hora que deu 300. Não chegou? A Xana falou que chegou. Não, cara. O recorde. Porra, não sei agora. Enfim. Tem que ver nas estatísticas aqui. Não sei usar essa porra. Foi gente pra caralho. Tá vindo gente. É, quem não entrar aí hoje vai se arrepender, porque hoje é um dia muito especial. Mentira, não tem nada programado pra hoje. Não, mas... tem porra nenhuma. Tá bom. Mas, deixa eu falar um negócio sobre a conferência Games Foda da E3. É porque esse ano ficou muito em cima da hora, mas eu vou ver se ano que vem eu me libero um passo de imprensa, assim, pra eu poder cobrir a conferência e tal. Entendi, então tá bom. Tem que ter mais. Acho que é por isso que tem pouca cobertura, né? A gente esqueceu de dar o passo de imprensa pra galera. Pois é, mas vamos ver. Tem problemas aí da primeira edição, né? Sorte de Sterling vem também. Será que é por isso que outros sites não cobriram a nossa conferência? Acho que deve ter sido isso, né, Tuba? Eu acho que foi. A viagem do Tuba aí que não mandou aí o passe pra galera. Pô, sacanagem, Tuba. Acho que um segredo é na próxima, ao invés de fazer vocês apresentando, botar uns Muppets assim, né? Uns... Tá, vai. Roda a vinheta que já tá no tema já do troço. Ah, é? É. E3. E10. E1000. É a melhor E3 do Brasil. Ah, é diferente agora? É, foi a da E3, né? É a da E3. Ah, eu lembro. Tá, é. Que bosta. Essa consorte vai ser o Troy Baker que vai gravar a Dona Craig. Pedi pro David Hayter gravar, né? You're listening to Games Fun Alive. This is Snake. Sabe o que é horrível também? Ele ser horrível. Não. Rinks, você tá mutado, Rinks? Tá. Eu tava falando que o David Hayter é muito ruim. Não. É só durante a vinheta. Ele era ruim, mas ele combinava, assim. Tipo, ele dava um ar mais quadrinhos, assim, pro bagulho. Não. Ah, sim. Não, mas ele é ruim. Ele é ruim. Sempre foi ruim. Você vai comparar ele com o Troy Baker... Você vai comparar ele com o Troy Baker, não dá nem pra comparar, assim, cara. Não dá pra comparar até porque ele tá. Exatamente. Não, nada a ver, Nelson. Vai se fuder, cara. Como assim? Tipo, porra, eu nunca vou comparar esses dois atores aqui porque os dois não fizeram a mesma coisa. Chupa meu cu, filha da puta. Então. O Rick está alto e o resto está baixo. Ah, desculpa, gente. Vai. Vem agora, se tá bom. Se você quer que todo mundo fique na mesma altura. Doe dinheiro no Patreon, patreon.com/gamesfoda. Assim a gente compra uma mesa. Não tá aqui porque não tem microfone. Tiveram que vender o microfone pra viajar por causa do Rinks. Pra fazer o evento lá. E também tem que. A mesa de som é muito bom já, né? Estrelinha, hein, Rinks? Estrelinha, eu sou estrelinha. Beleza, pau no cu. Tá pedindo pra você virar uma estrelinha, dá um mortal aí, velho. Vou ligar a câmera aqui, vou dar um mortal. Então, gente, que tem hoje? Então, hoje é o tema preguiçoso. São quatro temas que a gente sempre tira do rabo o ano, assim, que a gente tá com muita preguiça. Que é previsões de... Não, são quatro. Previsões de E3, como foi E3, retrospectiva do ano e o que você acha que vai rolar nesse ano? São quatro temas que são muito vagabundos. Por lei. Quatro temas, Zelda, ideia de jogo, o que vocês estão jogando em E3? Por lei, todo ano tem uma data especial que eu vou lá, eu me reúno com o Jovem Nerd, com os caras do Overloader, com todos os podcasts do Brasil, a gente decide isso aí. Esse ano a gente vai fazer assim, igual. O outro ali, 99 Vidas, não fez o tema dele esse ano, D3, ó, vai tomar multa. Então, o sindicato, né? É, tem um sindicato lá do podcast. Hoje eu gostaria de saber de vocês, o que eu já não perguntei pra vocês aqui, cara? Não sei. O Victor, peraí, então deixa eu começar com uma pergunta do Victor. Vamos logo pro tema, que hoje vai demorar isso aqui. O Victor perguntou se a gente não achou o trailer do Doom muito violento. Mas isso aí vai ser na hora, né? Já vai... Deixa com o Tuba. Não, Tuba, por favor. Não, tá o que tem que ser mesmo. Então tá bom. É Doom, é aquilo. Então tá. Eu quero saber de vocês, então, qual é o jogo violento mais que vocês mais gostam? O Tuba não vai nem responder, que todo mundo já sabe. De Quake 2. Violento, acho que o meu favorito é Super Smash Bros. É Quake 2 ou Doom 2, Tuba, seu favorito? Doom 2. Doom 2. Mas Quake 2 é muito bom, né? Não é muito bom? O Quake 2 é o pior Quake. Mas qual que você joga direto, não é o Quake 2? Qual que é? O Quake não, 1. É 1. Ah, tá. Então é Doom 2 e Quake 1. Qual dos dois você acha mais top, assim? O Doom 2 é melhor, é o auge. Mas fica muito na frente do Quake? Fica, pior que fica. Então vai se fuder. E você aí, Guerra? Quem? Eu? Qual que é o jogo violento que você mais gosta? Ele Mario Kart? Smash Bros. Não, Mario Kart? Não, falando sério, assim, eu não sei, cara. Eu não gosto muito de jogos violentos, não. Metal Gear é violento? Violento, pô. É violento, né? Eu acho que... Metal Gear. Hatred. E você, Leozão? Caralho, Berserk. Qual Berserk? Que? É esse anime. Caralho. Killer 7. Killer 7. Killer 7 é tão zoado aqui, sei lá. Ué, mas você... É. O jogo começa, assim, com os negócios explodindo sangue. Eu não sei qual que é o meu jogo. O Marcelotti falou de Hotline Miami ali também, se encaixa, eu acho. Ah, não. Eu não sei qual que é o meu favorito, eu não tenho favorito. Eu não sei nem qual que é o meu jogo favorito, cara. Tipo assim, não sei mesmo. Eu choro por todos os jogos, assim, eu percebi que eu sou uma puta. Tipo... Kingdom Hearts é sim, mas daí teve Final Fantasy VII, né, cara, antes e não tem como comparar, assim. Você sabe que eu só chorei duas vezes quando eu joguei na minha vida, né? Eu chorei quase milhares, assim. Não, cara. Eu chorei no final do primeiro Kingdom Hearts. Nossa. Hora que a Kairi dá aquela choradinha, assim, velho. Eu não tava esperando. É complicado, de calças curtas. Aí eu dei uma choradinha. E eu fiquei meio emocionado nesse último trailer do Metal Gear aí, cara. Entendi. Sério, assim, sério. Ah, não sei, cara. Eu também fiquei. Bateu umas vibes, assim, tipo... É porque é o último trailer, né? É o fim, trailer, cara. Mas você achou bem dirigido o trailer? Cara, não muito, assim... Ele é meio mal dirigido, né? Eu acho que o último trailer de Smash Bros. Foi mais bem dirigido do que esse. Mas Smash Bros. No geral é muito melhor dirigido. O do Lucas, eu acho. Você lembra do Subspace Emissary? A história é muito mais, muito melhor do que o do Metal Gear 4, por exemplo. Fala da porra do Metal Gear logo então, vai, que vocês querem. Vamos fazer pelo... Não, dá pra falar pro Metal Gear que o Metal Gear foi fora de conferência, então fala. Fala aí. Fala aí de Metal Gear, seus bosta. Falar do trailer de Metal Gear? Vocês ficaram meia hora falando aqui antes de começar essa porra do trailer. Ah, mas sim, mas é porque compete ao que a gente fala entre a gente, mas não sei se vale a pena falar da galera. Fala, por que não vale a pena? Peraí, você acha que o que fala aqui no nosso programa só vale a pena? Tipo, você acha que... A gente já falou de poluição noturna no bagulho. Fala de utilidade, né? Já falou do mamilo da Cida Marques. Porra, eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá no mini texto que eu fiz quando saiu o trailer, que Os trailers de Metal Gear, eles geralmente fazem parte do jogo, assim. Eles são não fazem não, mais... não fazem não. Se não tá dentro do jogo, não faz parte do jogo não, seu lixo. Fazem você esperar as coisas ou não esperar as coisas e o jogo acaba brincando com eles de alguma maneira. E esse é tipo o último trailer de Metal Gear pelo Kojima, assim, a gente imagina dado toda a situação com a Konami, o cacete. Então o bagulho é muito pesado, assim, é um swan song dos trailers, tá ligado? Você sabe que... Cara. A partir de agora não vai ter mais toda essa zoeira de marketing que tem com Metal Gear, não vai ter em outra série, a não ser que alguém copie o Kojima. Ainda então assim não vai ter a vibe do bagulho, né, cara? Você sim, não vai ter esse cheirinho de Kojima. Que caralho, só esse vida, japonês né? Maluco mesmo, tá ligado? É. Esse cheirinho de Kojima é muito bom, cara. É, o Kojima tem um assim. Perfume todo... Pois é, não, e é um negócio que eu tava pensando enquanto eu assisti o trailer. Eu pensei muitas coisas enquanto eu assisti o trailer. porque é assim, né? E é relativamente... Eu me sinto relativamente orgulhoso de ter acompanhado a série toda do PlayStation 1 pra cá, né? Sem contar os dois MSX, porque... Vamos combinar que pouquíssima gente jogou na época. Eu me sinto relativamente orgulhoso de ter acompanhado a série toda e ela meio que tá se despedindo no auge, assim. Sim. É tipo. Sei lá. Guerra, você fumou maconha, Guerra? Você fumou muito maconha assim? Eu tô emocionado, o Guerra ele tem uma vibe meio de maconheiro, assim, ele fica viajando na parada que ele tá falando. E você sente o baseado na mão dele, assim, ele olhando pro céu, tá ligado? Tipo, nossa, velho. Não. Não, cara, é porque assim, eu penso, na hora o que me ocorreu foi uma comparação com a situação do Senna, por mais absurdo que seja. Porque uma vez eu li uma parada muito foda. Ah não, velho, eu vou beber água, já volto aí. Uma vez eu li uma parada muito foda, que o cara falou assim que o Senna morreu como ele viveu, em primeiro. Isso é muito bonito, cara. É bonito. E aí eu pensei, caralho, o Metal Gear tá meio que nessa situação, o Metal Gear tá, assim, rolou polêmica, rolou um monte de merda, rolou, sei lá, golpe... O Kojima tomou várias facadas ali da Konami e tal. E o jogo. o que é, caralho? Os caras falando no chat, muito filha da puta. Muito filha da puta. Mas, e aí, o jogo que vai. Ele vai acabar. No, tipo, da melhor forma que pode ser. Tipo, o último jogo vai ser o melhor jogo. Sabe? Sim. Tomara, porque se né? Isso. Cara, você viu o vídeo de Tomara que até facilita pra gente, porque esse ano tem par de jogo, né? Já é foda. Eu não sei se a galera sabe, mas eu era fanboy, tipo, nível Guerra, assim, de Metal Gear. Tipo, não, Guerra e Neuzão, assim, nesse nível mesmo, sabia? Todo lore, pá. Aí lançou o 4, velho, foi a maior decepção da minha vida, eu parei, eu me removi, assim, do fanbase, tá ligado? Você sabe que eu só não gosto do 4 porque é nintendista, né? Cara, sério? Não é, sério? Velho, não é, o bagulho é muito ruim, é muito ruim. Não é ruim, não é não, nada ruim, muito na ruim não, cara. É muito ruim, cara, é pra Metal Gear é muito ruim, cara, tipo assim, não. Sabe o que é o bagulho? Que o cara fez o bagulho subliminar a vida inteira, ele quis explicar tudo que ele já fez, é ridículo, é muito ruim, tá ligado? É não, muito ruim. Eu entendo reclamar da história, esses bagulho tudo, mas falar que o jogo... Não, si, mas o jogo... E o jogo é picadíssimo, tá ligado? O jogo é picadíssimo. E tipo assim... eu já expliquei várias vezes porque que eu não gosto do jogo. Enfim, não vou ficar explicando de novo. Mas o 3 é fantástico, o 2 é absurdamente top, o 1 é top pra caralho. Até o Twin Snakes, que vocês não gostam, eu gosto. Aí... O 4 é muito ruim. Tá, vamos pra frente pra não ficar. Tá, vamos dar a nota então. Extração primeira Metal Gear. Só o Rinks. Não, o Rinks é foda. Expectativa 10. Que isso? Que vibe errada. E eu que sou drogado. Que vibe. Fanbase. 10! Direção do trailer! 9,5! Ah, os caras roubam o envelope, né? Pô, fantástico. Os caras falam pra você não gritar. Vai se fuder, Jojo. Baixa o som aí, caralho. Você não tem som aí no seu computador? Tem... A gente vai conferência por conferência, então. Tá, vamos lá. O freestyle. Deu até a pessoa lembrar. O pior é que, tipo assim, a galera tá falando que meu microfone tá muito alto comparado com o de vocês. Mas caralho, velho. Tipo, pra vocês estão alto na minha orelha aqui que eu não tô conseguindo escutar. Deve ter sido porque a gente zoou a porra toda. A gente zoou a porra toda na configuração pra fazer o negócio lá de sábado, entendeu? Vai falando aí. Vai falando de sábado aí. A gente vai ser a do Game Soda, então? É, vamos falar da gente antes de tudo. Tipo, a gente terminou de configurar tudo 5 minutos antes do troço lá. Não tava funcionando direito até 10 minutos antes. Um microfone funcionava, o outro não funcionava, porque a gente fez uma gambiarra muito grande lá pra... É, o Neozão e eu, a gente ia participar e não rolou, assim. Não, né? Tem como. É, foi muito caótico, não tinha como entrar. Sim. O plano era entrar todo mundo, só que não deu. Enfim. E o Surox não tinha jogado nenhum jogo ainda, até... Ah, mas tanto ele então, quanto vocês foram babaca pra caralho. Vocês atrasaram. Ele foi fechar Metal Gear 3 antes de vir pra cá. Ele chegou no Twitter e falou assim... Ah, é que eu mandei mensagem pro cara, o cara não me respondeu. Eu tava comprando as coisas pra festa aqui e tal. Aí a hora que eu vejo ele no Twitter comentando de Metal Gear 3, se fuder, né, velho? Porque eu acordei, tipo, 9 da manhã, assim, pra avisar todo mundo bem com antecedência que não ia dar pra eu ir, pá. Aí eu acordei, aí tudo bem, avisei todo mundo, depois chegou, era tipo 1 da tarde, assim, eu entro no Twitter, tá lá o Surox. Chorando copiosamente com o filho de Metal Gear Solid 3. Em Nossa. Casa ainda, não tinha começado. Hein? É, né? Então... É, mas Metal Gear, né? Dá pra entender. Uma pessoa que não, prefere jogar Metal Gear. Não, mas a experiência do Games foda, né? Vamos combinar. Então, desculpa a galera que mandou o jogo lá e a gente não conseguiu mostrar nem metade. Tinha os caras todos preocupados e tal. Pô. Teve o Moira, os caras mandaram no dia uma outra versão. Assim, deu uma porra. É, mas cara, a que... parte favorita, eu como espectador... Era quando tava tocando dubstep, assim, entre uma conferência e outra, e a gente conseguia escutar o Dev falando no Skype com vocês. Não, é agora que eu entro? Ah, é dessa forma. Isso aí é um negócio que a gente vai ter que pensar numa forma, porque realmente não tem como, cara. Nossa, aí vai ser muito complexo se fizer isso. Vai ter que fazer dois canais. Vai ter que ter dois canais de som. Não, dois já funciona, mas daí já tem que ter mesa mesmo, tá ligado? Mas, enfim. A minha outra parte favorita foi a do final, quando o Celos pegou o microfone pra passar a mensagem mó bonita, assim, o microfone cortou e ele continuou falando por uns 5 minutos. Um tempo. O chat nossa. Tava indo à loucura, assim, tipo, nossa, é muito games foda mesmo isso que tá acontecendo. Pois é. Mas aí ano que vem a gente já sabe melhor a coisa. Era pra durar 2 horas e meia. Durou cinco. Mas isso que aconteceu, os caras ainda... Eu sei que a gente não mostrou muita coisa dos caras, assim. Mas pelo pouco que a gente mostrou, já deu coisa pra caralho, né? A gente já estendeu praticamente... Todo mundo a gente estendeu, assim. Eu espero que pelo menos tenha dado pra dar uma agitada aí na curiosidade da galera em cima desses jogos, né? Não, eu acho o Momodoro que... teve uma galera que comprou o 3 só por causa do que falou pra do gente. Do nada, todo comprar. Mundo começou a jogar assim no Steam e fiquei mó feliz, cara. Tá que os caras aproveitaram pra comprar o bagulho enquanto tava, tipo... Sim. 50 centavos, mas já ajuda. E o resto tá vindo aí. Tem. Foi legal, foi muito boa experiência. Foi bom, eu queria estar lá, foi bom mesmo. E... Então... E3. Pô, vocês são Gear, muito... Né, cara? Tá na loucura, né? Eu paro pra digitar eu paro pra digitar um minuto no celular e os caras não sabem o que falar, velho. Viu? É que não tem muito o que falar da nossa conferência. A gente foi lá, foi bacana, vocês viram. Quem não viu, vê lá, por favor. Pra gente mesmo, não é coisa que a gente faz. Vê os jogos, a galera que faz. Não. Enfim, tá bom. Daí a segunda que teve, que a gente achou que ia ser uma bosta, que o Tuba até fez a zoeira achando aí que tipo, ah, se a Bethesda faz, a gente pode fazer também. É. Sim. Pois aí, verdade, ela foi surpreendente, cara. Não, foi a segunda melhor. O Fallout do Game foda, né, agora. Hã? Mas eles fizeram é o que tinham falado que ia ter só, né? Era Fallout, Doom e Dishonored. É. Mas mesmo assim, já foi bom pra caralho. Então, falaram pra caralho de Fallout também. Foi... Não, e o... também foi maneiraço. Fallout Shelter foi maneiraço demais, pena que não saiu pro Android ainda. É, o trailer do Metal Gear também foi muito bom. O gameplay, cara, de 40 minutos da IGN, galera. Por favor, fecha o podcast. Não, é fecha o podcast. Acabou. Vê depois, cara. Brincadeira. A gente pode linkar com a IGN? Pode. A gente linka. Pronto. Daí vamos lá. Primeira coisa que teve foi Doom, começou com Doom, né? Começou com Doom. E aí, Tubas, você que é o mais fã de Doom, bom ou não? Ah, eu gostei até, não tá... Ele tá muito feio, eu achei. Esse design dos monstros tá muito zoado. Você achou feio? Lixo. Ele é bonito? Lixo, assim, de verdade, no Doom. Você trocar de arma e o tempo ficar muito lentão, assim. Mas disse que isso é só no controle, né? É, esperamos que sim, porque, né? Então, o cara já falou já. É circular pra ser controle e tal. É, ótimo, então. Que é só não, a galera reclamou que achou... Não, a galera reclamou que tava muito lento. Mas assim, pro padrão de hoje, ele tá bem rápido. Também achei. Ele pode tá lento. Mais rápido mesmo do que Call assim, of Duty, cara. Ele tá na velocidade de Call of Duty. Assim. Tá? Não, tá, por exemplo, mas tá mais rápido do que o... Aquele lá que vocês pagam pau que eu achei ruim lá, o Wolfenstein. O Wolfenstein novo tá mais rápido que o Wolfenstein novo. Tá mais rápido que o Wolfenstein. E tá menos bullet sponge do que o Wolfenstein novo também. Tá bem, tipo assim, pra sair matando os monstros, esquivando e metendo bala e pá. É, o bicho lá que mais tomou dano lá, que é aquele gordão lá, ele requer menos dano que vários bichos no Wolfenstein, cara. Não, isso, eu tava revendo hoje o trailer, e... O trailer não, o cara jogando lá, e o cara tá mostrando o jogo, então ele vai bem devagar mesmo, acho que tá pra mostrar a coisa, mas na hora de atirar Satura, nos caras... O Satura falou ali no chat que aquele trailer é pré-renderizado. Aquele gameplay, entre aspas, foi pré-renderizado, sim. Bicho. Cara, o que eu achei zoadinho só são essas execuções pré-combinadinhas, assim. Eu não sei qual é o termo. É, ficou meio desnecessário, acho que até quebra o pacing um pouco. Quando ele pega a Chainsaw, nossa. Eu fico imaginando, sei lá, você vê um jogo tipo Left 4 Dead, assim, a Chainsaw ela é muito rápida e não deixa de ser violenta, tá ligado? O ponto é ser violento, o problema não é a violência. O problema é que cada vez que você clica o mouse tem uma cutscene de 3 segundos de você cortando o bicho, tá ligado? Cortando isso maluca. Mas parece deixa que... cortar na mão, assim. Tá, mas aí eu me pergunto, será que aquilo é cutscene? Tá, é que o cara falou que é pré-renderizado. Eu não sei se é mesmo, não escutei se é ou não. Mas eu imaginei, vendo aquilo lá, que você pode soltar o mouse em qualquer momento ali e para de cortar o bicho, não é isso? Não parece que dá isso, não. Parece que é renderizado. O clique do mouse é um trigger pra cutscene rolar. Não, no Doom original é assim, você deixa apertado o botão, ele vai matando o cara e o bicho fica imobilizado, só tomando. Não, mas eu achei porque, tipo assim, você vai vendo que ele vai virando mais gororoba, assim, ao passar do tempo, assim. Então eu acho que, tipo, deve ter alguma coisa que dá pra você soltar no meio ali, não é possível, cara. Se for isso aí, vai ser um lixaço absurdo, não, tá ligado? Cara, tem cara de ser um bagulho assim, meio perguntaram ali da música e realmente tá uma bosta. Ele não tem metal no fundo, é meio zoado. Ah, era metalzão, né? Não, o 1 e o 2 era metalzão. Sim, não era no caso. Exato. Não era metalzão. Não. Ah, eu não sei, a da Bethesda tava praticamente sem som quando eu assisti. E o Peace Filter lá, que é com cor de mijo na tela, também eu achei que não... O Doom original é bem colorido, não precisa... Pois é, eles queriam... Ah, bota uns tons de vermelho lá no inferno e tal. Ele tá muito parecido com o 3 esteticamente, eu não gosto do 3 da estética dele. Então... Eu não achei ele parecido com o 3 esteticamente. Também não. O design dos monstros eu achei parecido, assim. Tá, louco. O 3 ele é mais escuro, assim. Meio tons caralho, azulados. Caralho, tá batendo assim. Pra caralho. Isso, cara. Não, é... Tá caralho mundo. O design do Imp é baseado no 3. O monstro mais basicão. É. O Imp é aquela cabeça? Não, o Imp é aquele que ataca bola de fogo. Ah, sim. Nossa, desculpa. Tá entrando na janela. Então, mas eu acho que vai ser bom, não vai ser um jogo ruim, não. Como um jogo vai ser bom, mas não vai ser Doom. Não vai ser o melhor Doom, mas vai ser um jogo legal. É, eu acho que a ID, ela tem um histórico de ouvir a galera assim, então pode ser que eles mudem algumas coisas. Eu só achei que o mapa é bem aberto, que nem você gosta, né, Tuba? Tipo, não é linear. Que é. tem que jogar o troço pra ver, na real. Porque no não, demo tipo o cara assim, não vai sair andando pelo mapa. Tudo bem, mas tipo assim... Caraca! Não, pra ver assim, esse negócio do mapa, caralho. O negócio do mapa lá, a hora que você pula e dá, a hora que o cara pula e olha pra baixo assim, naquele buraco, você vê que tem um monte de caverna e tal. Tipo, não parece aquele bagulho, tipo, vai reto e a vida inteira, tá ligado? Bom, não sei, tem que ver. Eu tenho medo dele ficar igual o Shadow Warrior, o Painkiller, esses jogos que não é reto, mas tipo, você vai numa salinha e tem um monte de bicho. Aí você mata os bichos, aí vai pra outra salinha. Shadow Warrior, Painkiller, Serious Sam é assim o nível. O Doom original não, era um mapa aberto mesmo. E você ia explorando a porra lá, aí foda-se. Eu acho que o Doom tinha que ser com Muppets. Ou ia ser foda, é. Eu achei meio desnecessário o multiplayer, né? Mas eu acho que não existe mais jogo sem multiplayer hoje. Não, uma coisa legal, aliás. Não, Star Fox. Falando em multiplayer. Caralho, desculpa, gente. O lance de você poder fazer mapa lá e já compartilhar com a galera, isso aí vai ser bacana. Nossa, isso aí vai ser horrível de se fazer no console, cara. Muito, muito. Mas eu não... Será que vai ter no console mesmo? É. Eu acho que sim, eu tô levando em conta o Fallout 4, que também provavelmente vai ser terrível, assim. O Fallout 4 tá sendo pra poder usar mod no Xbox só, eu acho. Não, mas aquele negócio de fazer casa no Fallout, pareceu bem simples fazer o controle, porque você vai selecionando os bagulho. Não, mas tipo... justamente você vai montar o bagulho meio que em primeira pessoa, assim, isso vai funcionar no controle, mas vai ser muito pouco prático. Assim. Não, eu acho que vai ficar awkward no teclado, porque ele parece ter sido feito pro controle. Você não viu que você seleciona as peças, tipo... Deve ser diferente a interface dos dois. Mas você viu que no que eles mostraram lá, é como se fosse tipo, você vai selecionando as partes no L e no R, assim. Tipo, ele vai rotacionando as partes de parte em parte. É, sei lá. Bom, e se não for assim pra PC, os caras fazem um mod que é, né? Mas, me diz um negócio. Quanto tempo será que vai levar pra construir no Dust 2? Rapidinho, tá falando aqui, no primeiro dia já vai ter o mapa do primeiro Doom. Vai ter mais 80 pirocas já. Né? Dust 2 é o melhor mapa de tiro multiplayer até hoje, bicho. Essa, avisando, é foda mesmo. Isso é uma regra universal. Você faz um jogo, você deixa a galera construir coisa, a primeira coisa que vão fazer é uma piroca. Um pinto. Sim. A segunda é o Mario 1, a primeira fase. Depois é Dust 2. Depois, não, depois é outra piroca. Lá, a 50ª, assim, acho que é Dust 2. Oh, só pular rapidinho pro negócio da Nintendo, um segundo, a gente já volta pra Bethesda. Cara, quantos caralhinhos voadores vão ter na primeira semana do Mario Maker, cara? Ah, nossa, espero que todos, bicho. Caralho, velho. Não, exatamente o que eu falei. Esse vai quebrar a regra, porque a primeira fase do Mario já vai estar lá, então eu não vou precisar fazer. Então vai ser só dois caralhos, assim, primeiro. Caralho, mas tem que ser voador, um cara. De caralho, tem que ser voador. Vai ser muito bom, cara. Muitos caralhos, às vezes. Mario, né, cara? E aquele Planet, não fazia um direto. E aquele jogo dos sonhos lá é o jogo feito pra fazer pinto, né, cara? Nossa, que legal. Fazer não... pinto 3D, você modelar. Fazer pinto 3D, né, cara? Modelar as veias assim do bichão, assim. Olha, eu quero só tentar fazer a cara do Lionel Rich, assim. Fingir que eu tô modelando a cara dele, sabe? Ninguém aqui tem idade pra entender essa. Vila do Chaves do Doom, sensacional. Quanto merda, é verdade. É. Ó, oh, tá bom. Daí teve Fallout, Doom. Não, tem outra. Tem Dishonored, né? Tem Dishonored, que ninguém sabe. Nem vamos comentar Dishonored. Não, tem um monstro do Lost, eu só vi isso. Não, eu vi que a Anitta Sarkeesian comentou do Dishonored. Ela falou assim: nossa, que bom que eles colocaram uma personagem feminina, mas que pena que não é só uma personagem feminina. Ela falou que pena que não é só? Sim. É, que pena. Ah, vai tomar no olho do seu cu. Tipo assim, isso que eu falo, a galera, essa vagabundinha aí não luta por igualdade, né? Ela luta pra mudar o gênero, tipo, cara, a gente tá hoje... Clique, cara, ela quer ganhar dinheiro. Ah, mano, mas cara, aí é ridículo, tipo, toda regra é burra, tá ligado? Hoje a gente tem uma regra, tá, você quer mudar a regra por outra regra? Não pode, aí não é liberdade, tá ligado? Aí você tá, tipo... mudando uma figura e colocando outra no lugar. Aí, pô, não dá certo, cara. Vai se fuder, Anitta Sarkeesian. Pronto. Mas o Hinks... Era pra render de bagulho, mas eu achei legal a ideia do jogo. Peraí, caralho. Anitta Sarkeesian, você não ia, não? Eu ia, cara. Nesse quesito aí, eu ia. Sexualmente, eu pegava ela. Você não pegava ela? Pegava, certeza. Aí são duas coisas diferentes. Nossa, vocês, né, realmente, cara, querem ir nesse caminho agora? Não, não. É, realmente querem não... fazer isso agora. Não, é porque é uma carreira com Rinks que eu faço. Você não pegava nisso aqui, Zatuba? Não sei, talvez. Talvez, né? Possível. Mentirosos. Tá, vamos falar do Fallout logo, cara. Fallout 4, fantástico. Tem que falar, pronto. É. Não, Fallout 4, muito bom, é. Não joguei não, minha filha jogou. Mesmo que eu não... Tipo, eu joguei pouco do 3 e do New Vegas, assim, não sou fanático pela série, mas o 4 parece que tá muito bom, apesar de tá meio feio. Não, mas tá meio feio porque tá sendo feito há 6 anos, né, cara? É, porra, mas não é um jogo que... O jogo não é pra ser bonito, tá ligado? Não é o foco do bagulho. E outra coisa, eu prefiro... Mas tem coisa pra caralho também. É, lógico. Não, eu prefiro que fique assim, que os caras cheguem. Tá fazendo o jogo há 6 anos, aí o cara chega, mostra o jogo. Ó, esse aqui é o jogo, vai lançar a final do ano, tá assim o jogo, galera. Não, eu também prefiro isso. Quem quiser, compra. Aí, ou do que ser tipo a Ubisoft, que o jogo dela vai definhando, assim, tá ligado? Mas isso é... Isso é foda, que o jogo já sai. Eu não lembro de outro jogo tão rápido, assim, que anunciaram, ó, já sai aí, pá. Ah, teve o Fallout do celular. Foi bem rápido. Não, fora esses jogos que demoram pra fazer, assim, que custam muito caro e tal. O Hitman que anunciaram também vai sair agora em dezembro, já não tinha sido anunciado. O ideal é que você anuncie com alguma antecedência pra ir gerando hype, mas o Fallout acho que... E pra gerar pré-venda. Gerar pré-venda, gerar hype. O Fallout meio que é de nicho pra caralho, né, cara? Não é um jogo que se alimenta disso. Nossa, eu acho que não, cara. Eu acho que faz você achar assim. Vende bastante. Não, eu acho que vende bastante, mas não vende pro grande público, por exemplo. Não, vende sim. O que, Vault? Fallout? Tá, atualmente vendeu sim. Vendeu pra caralho, o 3, o Vegas. Não, sim, vendeu. Caralho. Mas a galera que comprou Fallout não é a galera que comprou Hitman, por exemplo. Ou é? Ô, louco. Tipo assim, eu conheço muita gente, por exemplo, fora de videogame, assim, que não é tão fã, assim, que nem a galera do core de videogame. Tipo aqueles caras que só jogam FIFA, que daí lança Fallout, ó, diz que tem um jogo da hora aí, Fallout, os caras compram, tá ligado? É o público do Skyrim, né? É, sim, sim. O público da Bethesda. Cara, bom, tudo bem, eu posso estar errado. E tem muita coisa que eles anunciaram novo ali que tem no Skyrim, né? Que você vê que eles foram botando como DLC, o lance de construir casa mesmo. Nossa, eu espero realmente que seja, tipo, um Skyrim bem feito, assim, o Fallout 4, cara. Tem tudo pra ser. Vai ser bugado pra caralho, isso não tem dúvida. É. Tá, isso, o problema não é esse, tá ligado? O problema é que o Skyrim é bug. Eu gosto do Skyrim mais do que o Fallout 3. Gosto mais do Fallout. Eu sou meio... Fallout 3 é bem ruim, cara. Eu gosto pra caralho do 3. Eu só joguei o New Vegas. Eu perdi muita coisa. Então, o New Vegas é bom. É meio vazio, mas é bom. Tem uma briga entre a galera que gosta dos da Bethesda e os que gostam da Obsidian, né? O que eu acho o mundo que a Bethesda fez no 3 bem mais legal que a Obsidian fez no New Vegas. Mas a história do New Vegas é bem mais legal. Então, mas já... Eu joguei da empresa errada, então. Eu já falei o problema do 3. O 3 começa muito bom. Por exemplo, se a hora que você tá lá na sua vault lá, tudo beleza. Aí você sai, também beleza. Quando você chega na primeira cidade, beleza. Aí quando você tá andando, que o cara fala, você vai explorar o mundo aí, seja feliz e tal. Tem um monte de lugar que eu já falei que é feito de maneira errada. Porque, tipo, os caras não pensam como você vai chegar no lugar. Aí eles fazem o lugar inverso do que deveria ser, tá ligado? Você chega na bunda do lugar. E tipo assim, não é o de você sair fuçando que você dá a volta no lugar, não. Você chegar reto da sua base principal, indo reto, assim, pra todos os pontos, você sempre chega na bunda do lugar, cara. Aquela parte dos esgotos e tal, é um saco aquilo. É, então. Mas eu gosto do jeito que eles montaram o mundo, a parte de Washington que tem lá. É, no geral, eu confio mais na opinião da galera que gosta mais da Obsidian do que da Bethesda. Assim, né, eu tô falando assim, baseado nas pessoas que expressam esse tipo de opinião. Eu nunca vi ninguém falando Bethesda, caralho, sabe? A galera que fala do Obsidian geralmente é um história pouco mais passional. História do New Vegas é mais legal mesmo. Ela é boa, é. Os diálogos até. E esse Pip-Boy aí, né, cara? Esse Pip-Boy tem que ver também, louco, né? Oh, ele parece legal, muito... mas é foda ele ser, tipo, uma capa de iPhone, né, bicho? Eu queria muito esse Pip-Boy pra botar no braço do Metal Gear, tá ligado? Esse direcionador do Metal Gear. Mas assim, é que eu achei estranho o seguinte. É. Peraí, segurando o Batarangue da edição de colecionador do Batman. Também. Vai adicionando coisa aí, vai adicionando. O que eu achei estranho é que quando mostraram ele aberto, você vê que encaixa bem certinho o iPhone 6, assim. Tum. Mas e aí, se eu tiver um iPhone. Eu tenho um iPhone 5 aqui. E daí? Não vai caber, vai ficar pequeno lá. Ah, eu acho que vai ser pelo menos um pouquinho ajustável. Vai ser ajustável, Rinks. Eles falaram que vai caber vários telefones, inclusive Android, o caralho. É, sei lá, tem que ver o escopo de tela que vai aceitar esse aí também, né? Pimp Boy. Pimp Boy, é. Eu achei bem legal esse. Eu também achei assim, o que eu mais achei legal é que eu tava assistindo a pré-conferência. Da pré-conferência não, mas eu tava assistindo no YouTube antes do. Tava passando aquele careca idiota lá e uma outra mina babaca lá. Uh-huh. Conversando, os dois muito Adam ruim. Seria... Esqueci o nome da menina. Os Puta, dois... você sabe os nomes, velho? Caralho. Os dois péssimos demais. Aí eles estavam conversando e tava mostrando a galera de cosplay. Aí o cara falou: ah, não consegui terminar o Pip-Boy 4 ainda e tal. Porra, tô pegando as. Que não deu pra ver de todos os ângulos e tal. E você vê que a galera que é fãzaço é o negócio que eles querem, né? É o principal que eles querem. E aí o cara vai lá e não precisa fazer não, tá aqui, tô pra vocês. Deve ser louco demais, né? Eu sei que eu vou perder muitas horas nessa porra. Eu tenho mais de 70 no Skyrim. Tenho umas 50 e poucas horas no New Vegas. 3 também. Pô, por aí. Né, no Skyrim não faz um jogo que precisa dar em 12 horas, né, velho? Partir pro próximo. Assim, ah, mas é... sugando. Esse ano vai ser foda, que eu já tô travado no Witcher. Mas o legal do Fallout, do Skyrim, é que você não... Você que faz isso de propósito, você quer. É, sim. Você sim. Se perde no jogo sozinho, assim. Você quer, não tá nem sei. Aí. Não, no Witcher mesmo, eu terminei ele com 80 horas, o Witcher 3 agora. E, sei lá, por mim ia mais umas 50, assim. É porque realmente acabou as quests que estavam no meu caminho, sim. Assim. Fallout é um jogo que eu lembro que ele acaba, você fica, putz, como assim acabou já? Que coisa. O 3 foi assim, o New Vegas eles nem botaram no final daí, também. É. Aliás, até tem, mas continua lá, né? O 3 eu lembro que tiraram depois de um patch, porque o nego reclamou que tinha final o jogo. fãs de videogames. Mas não é o problema do Fallout 3 não é ter final, que o final é horrível, né? Também, no final, mas... do Fallout 3, quando antes deles arrumarem com o DLC lá, era bem bosta mesmo. Eu que não terminei. Eu só joguei esse só. Então, beleza, acabou a Bethesda, vai ficar até meia-noite aqui. A gente nem falou de Elder Scrolls Online. Elder Scrolls Online, nossa. Opa. Cara, Elder Scrolls Online tem mais ou menos. Eu citei lá no texto, lá tem mais ou menos uns 5 MMOs na frente dele, assim. Se pá 10, tá ligado? Mas eu não quis chutar muito, assim. 5 eu tenho certeza que tem na frente dele, assim. MMOs forte na frente dele. Eu não entendo por que os caras lançavam MMO, na verdade, porque não tem porquê, tá ligado? Até D&D Online, que é um lixo, tá na frente dele, assim. De pessoas jogando, tá ligado? Eu não entendi por que eles lançaram. Ainda estão lançando expansão ainda. Os caras são corajosos mesmo, tá ligado? Beleza, Microsoft. Eu ia falar agora o que o Satura falou. Microsoft, assim, vamos pra... Cry. Mas não tem que falar Battlecry, eu acho que eu nunca vi um jogo com estilo de arte tão chato, assim. Muito ruim, muito feio. E também vocês viram que virou... Vamos fazer igual na previsão, vamos pra EA primeiro, depois a gente volta nas três. Tá. Então, a gente vai fechar no PC e vai ficar meio escuro. Mas só falando de Battlecry, o interessante é que todo mundo fez, várias pessoas apresentaram jogo desse tipo, né? Tipo, tem aquele da Microsoft, que é bonitão lá. Esse tipo de arte? Ou... Não, esse tipo de jogo, que é tipo... É luta em terceira pessoa... É tipo um shooter. Não, não é. É luta em terceira pessoa... Você tá confundindo. É tipo The Duo. Luta em terceira pessoa em times. The Duo é um jogo grátis que tem. É um jogo que você anda meio que com uma espadinha, assim, e aí você vai batendo. Eu não lembro dessa porra. É uma variação de MOBA, isso que você quer dizer. É basicamente. Não é MOBA, assim, a galera chama de MOBA, quem cunhou o termo MOBA aí foi a Riot, né? A galera começou a chamar de MOBA. Dota, eles tinham um outro nome. Mas eu acho que, por mais que Dota daí tenha... Dota que eu lembro. Mas por mais que Dota tenha aceitado esse nome hoje, eu acho que são duas coisas diferentes, porque esses jogos você não tem que defender nada, né? Você vai lá lutando contra os caras e foda-se, tá ligado? É diferente, são coisas diferentes. Tem aquele que apareceu na Microsoft, que apareceu depois, acho que no... A do PC também, não lembro. Que é o Guardians, que é... Que ele é um MOBA, só que o que você tem que defender se mexe, que é um monstrão gigante. E o outro time tem um monstro gigante também, e eles ficam brigando isso. Você tem eu que... vi. Esse tá lindo, por sinal, né? Não tem nem por que você jogar essa bosta caralho, desse... Gigantic. É, não tem nem por que você jogar essa bosta, esse Battlecry. Então vamos pra EA, então. EA, Pelé. Ai, caralho. Vou lá mijar, então. Você viu da EA? Mais Effect, né? Mas Effect é um reboot, parece, né? Não sei. Claro que é em outra galáxia. Não é nada, né? Porque não dá pra saber que porra é aquela. É só uma porra de um teaserzinho, caralho. Sim. Só que confirmado que tem o carrinho lá, o Mako. É, mas é um teaser muito bem dirigido, inclusive. Ele é bem dirigido. E o Need for Speed, de novo, né? Rebootaram a história, né? Rebutaram isso. Curti, tem a cutscene com atores ainda. E tá bem cafona, então isso é bom. Então, mas... E tá parecendo... Underground 3. Mas assim, tá uma mistura de Underground com quando eles usaram aquela equipe lá pra fazer o... Tá ainda com a equipe do Burnout ainda? A Criterion. Não, mas ela não. Então, mas eu acho que eles pegaram muita coisa da Criterion, né? Porque tá igualzinho o Criterion, assim, tipo... Eles disseram que pegaram melhores elementos de todos e botaram lá. A câmera tava muito, muito, muito ruim, cara. Sei não. Eu achei ele igualzinho o Underground, então é o que eu mais gosto. Então, ó, Star Wars Old Republic, o Tube escreveu aqui. Aparentemente alguém ainda joga isso. Sim. Olha só que ridículo. Esse jogo está... Tá abaixo ainda do Elder Scrolls, não? Tá aí acima do Elder Scrolls. Puta que pariu. É tipo, ele é tipo mais ou menos quarto lugar. É o WoW... Mas ele tá de graça agora. É o WoW... Não, ele tem mais ou menos. Você tem uma parte de acesso... Mas os bagulho full mesmo, só se você pagar mensalidade. Enfim, é o WoW, é Guild Wars 2, Final Fantasy XIV, Star Wars Old Republic, puta, antes do D&D tem mais um. Ragnarok Online ainda, o primeiro. Caralho. Não, tem aquele Wild Guns, esqueci o nome daquele jogo que é espacial. Aí tem o D&D. Não é... Wildstar. Ah, você tá pegando só MMO. MMO, desse tipo. Porque se contar o EVE Online, eu acho que EVE Online acho que dá pau com o World of Warcraft, assim. Mas é completamente diferente. Não chega no WoW, não. É bastante gente. Mas passa o Guild Wars, com certeza, assim. Com certeza passa o Guild Wars 2. Enfim. WoW é tipo o 10º país mais populoso do mundo, se você falar. Isso não é exagero, é realmente um negócio nesse nível. É o Wildstar. Wildstar era bacaninha também, mas tá meio acabando também. É Unravel, daí. Unravel, o maluco lá. Nossa, coitado daquele cara. Você vê que era um cara que tava fazendo jogo porque ele queria mesmo, assim. E tipo assim, a hora que. Porque ele gosta de jogo, tá ligado? Unravel, o cara falou assim, lã. Aí eu falei, puta, o cara não vai fazer isso, tá ligado? Ele fazer um jogo de lã, tipo, chupinhada Nintendo. Não faça isso, cara, por favor. Aí ele mostra o jogo dele, eu falei assim, porra, aí foi diferente, porque o cara mostrou pra Nintendo que dá pra quebrar o clichê, né? A Nintendo sempre fazendo jogo de lã aí, fazendo um jogo tudo com temazinho infantil, o cara fez outro esquema, tá ligado? Quebrou o paradigma. Muito bom. Inclusive parece que o próximo, o NX, vai ser de lã também. Vai vir um novelos e os fãs vão poder tricotar o próprio videogame, assim. Teve uma hora que mostrou a mão dele segurando o boneco, assim, tava tremendo, coitado. Sim, e o cara tava na imaginação. Você vê que ele chegou nesse mundo de videogame, assim, completamente por acidente, tá ligado? Ele via no, quando era pequeno, assim, porra, que legal esses macaquinhos pulando aqui, é da hora esse negócio de videogame. Aí ele chegou, agora tá a indústria, só os caras de terno, assim, apontando arma um pros outros, ele ficou meio... Não sabia como reagir, mas foi bom. Tá, a próxima coisa relevante que tem aqui, eu acho que é... Tem o jogo dos Minions, que foi o melhor jogo da E3. Recorde. Meu Deus, como é que foi? Oh, já deu. Segundo a Juiz Isabelle, acho que ela colocou no quinto, né? Parabéns, Juiz Isabelle, por ser trollagem ou ridícula, né? Não sei. Teve o Pelé. O Pelé, a galera reclamou do inglês do Pelé, mas tá muito bom, eu acho, o inglês do Pelé pra idade dele. Cara, a galera reclamou do Pelé, a galera que fala ridonte aí na porra do Twitter, vai tomar no cu, pô. Ah, bicho, o Pelé, ele não é nem a pronúncia dele, que as palavras dele não se juntavam umas coisas. Não, mas é... Um completamente aleatório. Assim mesmo, cara. Mas assim, eu acho que... Eu acho assim, quando ele tava falando o básico, assim, tava bom. Aí quando ele começou a tentar contar a história, aí começou a cagar. Ele teve uma hora que ele parecia o Joel Santana, que ele falou assim, when you dribble a cara, it's very beautiful, it's very beautiful. Aí, soccer is the jogo bonito. Por que ele tava querendo falar jogo bonito como se ele tivesse sotaque em inglês, cara? É muito bom, né? Jogo bonito em português, que nem você fala, assim. Sei lá, marketing, mas se deixasse, ele ficava a tarde inteira falando ali, então... Eu acho, cara. É porque ele já é um senhorzinho, né, cara? Sim, ele tá velho já também. Se deixa um senhorzinho ficar falando, amigão. Ele falou, e drible 1, drible 2, drible a lot makes a goal. Beleza, Pelé. O Mirror's Edge Catalyst, daí? Quem curte Mirror's Edge aí? Eu curto Mirror's Edge, cara. Eu gosto do Mirror's Edge, eu não... Tipo, eu gosto assim, eu acho que é um jogo que funciona melhor no campo das ideias do que na execução, assim. Cara, eu acho que o que funciona melhor no campo das ideias é a puta que pariu, entendeu? Você cala a sua boca. E aí vem esse falar de novo Mirror's aí, Edge. Parece que foi a Renault que fez o jogo, tá... Todo mundo muito... Parecendo capacete, assim. Mas só, é assim o jogo. Mas só deles terem cortado as armas, eu já gostei, porque as armas eram terríveis no primeiro. Mas vamos cortar. Ela não vai poder usar arma ou ninguém vai usar arma? Não, provavelmente eu acho que é você, mas você não vai poder usar arma. O cara falou aqui, o que ele falou aqui? Peraí, subiu tudo aqui, alguém falou... E vai ser mundo aberto. Vai, né? Ser mundo aberto, caralho. Vai ser, isso, não isso sabia é que ia ser. Isso vai ser foda. Não tem level, não. Vai ser só mundo aberto. Vai ser lindo, cara. Eu fico imaginando... Um chão, assim. Não, porque... Sabe por que, não, que eu acho que daí... Não, cagarem, isso é muito alto. É, porque se assim, o que era legal no 1... A porra do jogo? Não, assim, a maior parte que era legal do 1 era quando você tinha o run, quando virou fase, assim, de tiro, virou uma merda. A melhor parte era quando tinha o run, que você ia correndo do ponto A pro ponto B, e os caras desenhavam a fase pra ser legal de você correr naquela parada lá. E essa parte, essas partes eram as melhores do primeiro jogo. E agora fazer em mundo aberto me dá a sensação de Dying Light, que eu acho uma merda, se todo mundo sabe. Eu acho que tem como fazer os designs focados em mundo aberto. O Assassin's Creed 4 mesmo, quando tinha umas fases assim, de você dizer, você via que não era só um mapa, eles tinham feito o design do bagulho certinho, então tem a chance de dar bem. Mas eu acho que não vai ter tanto carinho em todas as partes que nem o primeiro, assim. As partes de correr do Assassin's Creed 4... Ô, Tubo, seu microfone ficou ultra baixo. Ficou muito baixo, Tubo. Tuba. Alô? Bom. Eu tô escutando ele, mas acho que ele tá arrumando, não. Tá a mesma coisa, Tuba. Tá igual. Tá uma bosta. Eita. Arruma aí no... Desliga e liga, vai. Ó, mas aí... Esse jogo é com uma mulher. Ela não é caucasiana. E aí, a galera reclamou da pose do Homem-Aranha ou não? Não reclamou, porque ela foi feita com a aprovação da Anitta, né? Você sabe que eles perguntaram pra elas pedir. Mentira, sério? Porque agora, sempre que você fizer a pose do Homem-Aranha, se você for mulher, você tem que botar a mão, que nem ela tá botando, na frente da sua precheca, assim. Senão é proibido. Proibido por lei. Pra manter um mistério. Você falou sério esse bagulho da Anitta, isso aqui, né? Sim! Eu acho que pode jogar pra ver, mas eu tô falando desde o começo aí, vocês vão batendo palma pra louco, como eu sempre falo, vai bater, continua. Bate palma pra louco e os caras fazem loucura mesmo, cara. Vai batendo, agora, continua tá batendo palma aí. Tá bom, agora tá bom, tudo. Então, ouvi que você ia falar? Falando do Mirror's Edge, mas já mudou o assunto, eu acho. Não, a gente tá falando do Mirror's Edge. Pô, você ainda falando do Mirror's Edge? Eu acabei de descobrir que a Faith foi aprovada pela Anita Sarkeesian, cara. Teve umas reuniões assim que mostraram. Eu não sabia morrer, também. Não, vocês querem ir nesse caminho, sério. De novo. Cara, então continua batendo palma pra louco aí, vamos ver onde vai parar o bagulho. Bro, Star Wars Battlefront, o que vocês acharam do bagulho? 10. Nossa, tá muito bom, demais, muito bom. Cara. Tá bom, eu vejo a galera reclamando que eles cortaram mil coisas do último Battlefront e tal, mas você olha. É muito gráfico, cara. Tinha que cortar mais coisa pra ficar mais bonito ainda, eu acho. Mas o bagulho nem é gráfico, cara. Você, tipo, andando de TIE Fighter na batalha dos Hoth, velho. Na batalha de Hoth. Puta que pariu. O que mais você quer em jogo? Não, mas não tem TIE Fighter, mas não. É de espaço, não tem. Você não assistiu o trailer, então, caralho? Não assistiu o trailer? Então o trailer tá errado. É meio zoado que tem Jedi, né? Tipo, todo mundo vai pegar Jedi e vai zoar a porra toda. Não, assim, ó. É. Mó cheater da porra, pelo quem que vai pegar um soldadinho fica, bosta fica lá? Fica encostando o cara no canto da tela e apertando o botão de soco. Isso aí, ó. Ô, Guerra, agora não vai mais ter batalha espacial. Entendeu? É? Não vai ter mais batalha espacial. As batalhas vão ser tipo Battlefield mesmo. Tipo, você vai pegar o TIE Fighter ou o X-Wing. Você falou que não. Pera, eu acho que eu entendi que você falou que não vai ter batalha espacial. Não vai ter batalha espacial. Mas falaram que não ia ter já, faz tempo. Você vai andar dentro da atmosfera dos planetas, entendeu? Ó, o Billy falou ali, ó, cortaram porra nenhuma porque aquela sala espacial era um lixo. Eu não sei porque eu não joguei o outro. É, era chato pra caralho, era chato. Eu não gostava muito, não. Nossa, resolve depois, entendeu? E, tipo assim, as fases que você saía do show e ia pro espaço era pior ainda também, que você não sabia onde você tava, assim. Vocês não merecem falar comigo com o meu anjo, cara. Ó, os caras falaram que no Battlefront 2, pra você jogar de Jedi, você tinha que ter um certo número de kill. E era sorteado pro time. Então é tipo Call of Duty, que você matou 20 aí você já que o Jedi. Aparentemente sim. Mas aí não entra no canon da série, porque não é assim que vira Jedi. Passar muitos anos treinando. Tem que ter os midichlorians lá e tal. Não, midichlorians. Você tá jogando assim, você tem que achar o tem que ser treinado mapa, e tal. Assim. Ele vai estar escondido no mapa, você tem que achar e ficar no lugar, entrar numa caverna assim pra conseguir treinar enquanto a guerra tá rolando. Aí você vira Jedi. Ah. Se bem que o Luke é uma migué, né? Que ele vira tipo uma semana, ele já tá. Né? O fazendo que a tudo. Porra, o Yoda chega assim e fala: ó, bicho, se você sair daqui agora, só com esses 10 minutos de treino, assim, você não vai conseguir porra nenhuma. Ele: ah, eu vou sim. Aí ele sai assim e dá tudo certo. É, depois ele volta lá. Ele perde a mão, ele toma um pau, ele volta com o rabo entre as patas, cara. Ele volta lá, treina mais 3 horinhas lá, carrega o R2-D2 e ó, tá pronto aqui. Aí morreu o Yoda, de boa. Sabe o que é da hora, cara? Só citando aqui o... Não sei se em qual conferência que apareceu o... Ghost 3 lá, em qual conferência que apareceu? Foi na EA? Apareceu o quê? O Call of Duty Ghost 3. Ah, o Black Ops 3. Foi no Sony. Black Ops 3. Ah, foi na Sony. Ah, então depois na Sony eu comento isso, que eu achei fantástico. Mas enfim, aí vamos pra Ubisoft aqui. Ubisoft foi uma merda esse ano, tempo. Nossa, cara, esse South Park aí achei da hora, hein, cara. É, tem o South Park, mas é que não é a Obsidian fazendo o South Park, eu não sei se. Fica a dúvida. Tá com o Matt Stone e Trey Parker. É. Né? Mas acho que a história vai ser bacana. Cara. Eu fiquei com raiva de subtítulo até pro nível de South Park, assim. Cara, como que você ficou... Então faz tempo que você não assiste o bagulho. Não é possível, cara. É nesse nível. Eu falei puta merda, cara. Os caras não podem falar palavrão no palco, mas tem isso aí, assim. Mas nada contra. Assim, eu acho que a história, diálogos, piadas vai ser bom. Mas eu não sei se o jogo mesmo vai. Vamos ver. Agora, a tiazinha falando que foi o melhor... Quem que falou aqui? GameZig. E realmente, teve uma tiazinha depois da conferência, você é o melhor nome de qualquer jogo. Vai cagar, daí também não, né? Qual jogo não foi? The Fracture Butthole. Foi. Então, vamos marcar foi aqui. Foi ousado, eu diria. É. Vamos marcar que teve aquele Battle, o que mesmo? Da Bethesda? Battle Cry. Battle Cry da Bethesda. Aí o Gigantic da Microsoft, que a gente não passou pela conferência ainda. E daí tem o For Honor. Honor eu achei foda. Mas parece tudo mesma coisa, tá ligado? Mais ou menos. Ele é um pouquinho MOBA também. É meio quem está falando. Dynasty Warriors lá, né? Musou. Então, eu acho que ele é mais. Eu acho que ele é mais MOBA. Um contra um, assim. Então, eu acho que ele é mais MOBA porque. Não sei como que vai funcionar aqueles carinha, mas aqueles carinha parece que funciona como seus minions de MOBA, né? Porque, tipo, eles vão vir. E vão fazer volume. Eu não sei se você vai ter sua batalha entre os caras mesmo que vale a pena, ou se você vai poder empurrar a batalha, assim, pra você ganhar a guerra, não sei. É. Mas enfim. Mas ele também era outro que tava com muitos gráficos, gostei também. Eu gostei da ideia dele. Ele tipo, 10 frames por segundo. Que ele tenta uma coisa diferente com a espada. É pelo analógico que você luta, tá? E então, é o estilo realista, você viu ali? Mano? Eu acho que ele, desses jogos, desse tipo aí, virou Tier 2, né? Que o primeiro lugar aí, o... Eu achei é o Jagged mesmo. Mas enfim. Aí tem The Crew, não mostrou porra nenhuma, né? É o DLC do The Crew, né? É, tem o Trials Fusion também. Trials Fusion que mostrou vários memes aí. Aí depois teve The Division. Cara, imagina o... O Tom Clancy, assim, se ele tivesse vivo. Que agora... Tá nem ele, tá ganhando dinheiro. Eu acho que não, cara. Ele era um cara que ele tinha umas políticas bem, assim, específicas, tá ligado? E aí ele vendeu o próprio nome pra, tá, eles usaram depois enquanto o cara tava vivo, porque era baseado nas histórias dele e tal. Mas agora não tem mais pra que esse nome. Ele tá morto, não virou tem mais franquia, nada. Cara, e é o quê? Franquia, bicho. O que é o The Division? Os caras, toda a apresentação de The Division, quando os caras começam a conversar entre si, eu tenho vontade de desligar. Os caras falando assim na vida real, como se fosse o Esquadrão Suicida numa sala online. Ah, puta que pariu, bicho. E como se fosse, tipo, serious business. Não, e como se fosse assim, como se fosse um negócio que você... Cara, você manda bomba lá, você manda uma granada no meio dos caras, você não vai falar assim... Não, fica esperto aí, que eu vou vir por trás e vou mandar uma granada no meio dos caras. Não, você manda a granada lá, ó, mandei uma granada aqui já. Se vira aí, seu filho da puta. É, isso eu concordo com o Zé, é muito horrível. E também, tipo assim, o jogo, que nem eu falei, não faz absolutamente nada de diferente, de porra nenhuma nada que a gente viu. É totalmente genericão, assim. Se não tivesse os gráficos que tinha no passado, o que a gente já viu que não tem, é mais um jogo generiquíssimo, assim. E os caras falam que é o mais aguardado de todos. O que mais aguardado, velho? Vai se fuder, cara. Eu acho que a Ubisoft tá tentando fazer hype em cima desse jogo pra galera saber. Com certeza eles conseguem. O que eles fizeram com o Watch Dogs, que eles mostraram um bagulho novo, assim, e todo mundo ficou animado com o Watch Dogs no começo, tá ligado? Esse é só online, né? Do produto final, todo mundo acompanhou o marketing de Watch Dogs, assim, pelo menos... contente, assim, olhando e falando, ah, não faz diferença. Eu acho que foi um negócio... bom, assim, uma estratégia de marketing boa. E esse The Division parece que eles estão tentando fazer a mesma coisa, só que os caras não estão caindo de novo, tá ligado? Tá todo mundo não ligando e eles estão tentando enganar que não, sim, tá ligando sim, ó. Se você não tá ligando, você não é das cool kids, tá ligado? O Tubo perguntou se é só online, eu não sei, é só online? É, parece que é meio um MMO, assim. É. Então é caro essa porra ainda por cima, então tem que... MMO acho que não vai ser, eu acho que vai ser tipo Diablo, de você pegar e juntar 5 pessoas, tipo Destiny. É, isso aí. Danciado, se eu quero. Tá, e teve o que mais? Teve o Rainbow Six Siege. Não, teve o ano antes. Ah, o ano... Eu acho que é legal, cara, eu gosto de jogo de construir cidadezinha, e aí você pode construir cidadezinha em vários planetas, assim. Na verdade, o ano ele é coisa, né? Eu joguei o ano. Ele é 4x, o ano ele é... Eu só joguei, eu não sabia... Que existia ano do passado. Eu só joguei o ano que uma é... Uma porrada, já. É. Eu só joguei o ano que é 2000 e alguma coisa lá. 2070. Né? E ele é 4x, na verdade, né? Tipo... Sério? Eu achei que ele era de montar a cidade mesmo. É, 4x. Tipo o City Skylines. É 4x ele. Mas enfim, daí Just Dance, foda-se Rainbow Six. Tá bacana o Rainbow Six, né? É, o Rainbow Six eu gostei também. É, mas é genérico, sei lá. Tiro de... Não tem muito o que comentar dele. Tático. Não, gente, Rainbow Six é um negócio que não tem mesmo hoje em dia mais, cara. Tá, vamos falar da waifu da galera lá, né? Tá gritando. Genevieve, puta. Genevieve. Genevieve. Se lê Genevieve, é francês o nome dela. Genevieve, cara. É Genevieve. É Genevieve. Ah, é. Tá Genevieve Forget. Eu não sei falar, você só falar Genevieve. Mas, cara, que gatinha, né, velho? Puta que pariu. Comenta aí, Tuba, o que você achou? É bonitinha, mas... Ela tem um sorriso lindo. Sim, e tem uma bochechinha assim, fantástica. A coxa dela é grossa, cara. Você vê mas que mas tem não, uma. Esse jogo... Vocês vão pra esse caminho de novo também. Então, não pode mais falar de... O que tá acontecendo com esse podcast? Não pode mais falar de mulher gostosa, não pode reclamar dos outros. Pode, velho. Eu vou cortar tudo, velho. Tem muita coisa pra falar, caralho. Tá, vai, vamos lá, então. Eu achei ela bonitinha, mas, nossa, os caras também fizeram um escarção. Deve ter estragado a vida da menina online, cara. Não, pior que não, sim, mas ganhou 20 mil followers lá, mas levou bem a coisa. Eu achei a reação meio zoada da galera. Cara, a Mina, ela é jogadora de Dota, semi-profissional, assim, ela tipo faz streaming de Dota e ela faz streaming de CS. Você acha que ela não gostou de, tipo, infinitos followers? Puta, é a mesma coisa que eu fazendo masoquismo retrô lá, chego lá na E3, as Mina me acham gostoso, que provavelmente acharia, começa a me adicionar, tá ligado? Masoquismo retrô bombando. Porra, eu ia adorar você. Eu peguei por esse caminho agora também. Beleza. Tá, vai, continua aí. Trackmania, foda-se. Trackmania fazia quanto tempo que não saía um Trackmania? Tinha uns anos já, mas nunca fui ligado na série, não sei. É Assassin's Creed Syndicate, fala aí, Nelson. Devia chamar Assassin's Creed Syndicate, o slogan assim, tipo, mais comunista do que nunca, tá ligado? É mais comunista. Não, mas você não gostou? Legal, mas... A galera gostou ou não? Eu liguei muito, cara. Pior é que eu não tô acompanhando muito, porque é a minha dor e minha delícia, assim, ter que jogar Assassin's Creed todo mundo, tá ligado? Então eu nem acompanho porque eu sei que eu vou jogar, sabe? Aí eu olhei e tava, foi legalzinho o trailer, o protagonista parece outra cópia do Ezio, assim. Vai ser o melhor Assassin's Creed, né, pela nossa teoria aqui. É, pela nossa teoria vai ser o mais fantástico do mundo. Até durante o trailer lá, todo mundo tava olhando, grande bosta e tal. Eu achei maneiro, cara, confesso. Mas eu não sou um grande jogador de então, Assassin's Creed. Então, mas eu, pela maioria não ter gostado, assim, eu acho que vai ser muito fantástico. Enfim, E o mas Tom Clancy... O Leite falou, enquanto não saía no Japão ou na China, eu parei com Assassin's Creed, mas saiu aquele Chronicles com a mina na China aqui, a side-scroller, que eu não joguei, inclusive. Então fica a dica, você pode voltar a jogar Assassin's Creed já. Então, daí teve o Ghost Recon lá, né? Ghost Recon também parece legal. E o Ghost Recon, não, parece legal, mas tipo assim, a gente tava digitando os resumos em tempo real. Aí... Ele é tático também, né, mais ou menos? A série Ghost Recon. Ah, então, mas eu então, nem lembrava que o... Eu nem lembrava que o... É, então, eu não lembrava que o Just Cause era da Square. Eu confundi com o Rainbow Six de novo. Esse aí parece que tá bem bosta. Não, mas o Ghost Recon normal, ele não é meio... Ele é meio tático também. Sim. Então, que porra é aquela que estão fazendo? Sei lá, tá, realmente parecia Just Cause sem o gancho aquele lá. Então, Just Cause ruim só. Então... E ele, os caras pulando de helicóptero, pegando carro, e tipo, mapa gigantesco. Eu falei, cara, Just Cause isso aí, eu não lembrava que era da Square. Já escrevi Just Cause assim na hora. O Jejo falou, fiquei com a impressão que eles gostaram do mesmo jogo várias vezes, né? Deu essa impressão. E inclusive é o próximo, né? Cara? Pode já fazer um gancho aí pro Just Cause que o próximo é Square. Cara. Que afirmação esquisita, não. Nem foi de proposta a piada. Né? Mas enfim, nossa, Just Cause... Eu gostei. Fala, Nelson. A Square Near 2 é um negócio que eu nunca imaginava que existia, assim, na minha vida, tá ligado? E aí os caras anunciam o bagulho ainda com a Platinum, assim, e com o cara da arte do Final Fantasy XIV. Eu não sei se aconteceu mesmo, mas foi uma alucinação coletiva, assim. De cara... A Square foi bem alucinação, né, cara, A Square foi, teve altos e baixos ali. Não, a apresentação em si eu achei que foi bem lixo, assim. Não, cara, ele deixou o Just Cause chato. Então, você tem uma porra do jogo sobre explosão, você faz um negócio de 5 minutos o cara explicando com voz de... É. Então, por quê? Just Cause é chato mesmo, cara, tipo, de você assistir assim é chato, é legal você jogar, porque o bagulho é... Faz a porra de um trailer de 1 minuto ali, explodindo tudo, o cara correndo e jogando gancho no cu dos outros, pronto, acabou. Precisa explicar que o negócio vai explodir, sabe? Tipo, a gente já sabe que vai explodir. Você pode explodir, tipo, o cara fazer com um míssil, com uma granada, assim, ou né? Não tipo... sei o que. Então, galera, aqui tem um carro, e aí você pega o carro, engata a primeira, aí você dirige o carro. Foi tipo isso. É, nossa. Pior foi o... Mais pra frente, já vamos falar, já que foi mais ou menos a mesma coisa. O Hitman, né, cara? O Hitman, foi igual também. Foi tipo, essa franquia milionária, onde você joga com um assassino, você tem a possibilidade de matar o seu alvo da maneira como você desejar. Você pode dar um tiro na cabeça dele, ou quem sabe, você pode se fantasiar de alguém que é da staff dele, e vejam só o que vai acontecer. Haha, que engraçado. Isso mesmo, você consegue se infiltrar. Assistam ele se infiltrando. O Billy falou ali, o Nier 2 da Platinum só não derrubou a internet do cavalo porque a Sony já tinha derrubado antes. E não, bicho, tipo, é eu e mais 10 caras chatos que gostam de Nier, assim. Não, eu ia derrubar ninguém, cara. Não, o Nier é da hora, cara. Eu gosto demais, cara. Tipo, é um dos meus jogos favoritos da geração. O Nier até que assim tem um grupo de seguidores, assim, bem fiéis. Sim, tem um. Ele é cult hit, né? Nós e mais uns 3, assim, dá uma inteira já. Mas eu achei fantástico. Infelizmente eles não mostraram nada, mas só de saber que existe. É. E vai não cair. Direito. Até agora o Hitman que falaram que ele tem um esquema mais social, mas. Mais social. Não, o lance de você. Assim. Não, aquele modo do. O Absolute tinha um modo lá que sempre dava um alvo pra galera matar e eles iam atrás. Nossa, e eles parecem que tem isso com ranking. Tá mais complexo, sei lá, não entendi direito. Oh, que saudável, né? Que brincadeira saudável. Nossa, isso deve fazer muito. Isso faz muito bem pros meus alunos, cara. O GameZing que falou gostam... que no trailer do Hit você mata o mesmo cara no desfile 3 vezes. Ô, Neo, essa mina do Nier é trans, né? Essa que mostrou agora no novo não é a mesma, mas a do Nier. Ela não é trans, ela é hermafrodita, né? Hermafrodita, tá. Sim. Pô, tá. Vai cair bem aí então pra galera, né? Lara Croft Go, achei bonita, hein, cara? Vocês acharam? Ou não? Eu não joguei o Hitman Go, lá. Alguém jogou? Eu não joguei também. Sei lá, ele parecia bonitinho, mas eu não... Parece que é um jogo que, assim, qualquer com a skin da Lara Croft. Assim. O Hitman Go eu achei que ele cai menos bem, assim, porque Hitman é mais ação, né? E é por turno essa porra aí. E eu joguei muito pouco porque eu não gostei. Agora, Lara Croft, eu acho que vai ficar mais legal, porque é mais aventura mesmo. Você vai, tipo, sabe, andando, pá, explorando. Não sei, acho que vai ser mais legal. Nossa, foi engraçado que do nada, depois eu cheguei na faculdade, assim, e um cara, tipo, velho, assim, deve ter uns 40 anos. E aí ele falou: Guilherme, você gosta de jogo, né? Aí eu, ele, você gosta curte games. Do Tomb Raider? Aí eu... Gosto, ele, o último parece bem legal, né? Eu falei, eu gostei do de 2013 e tal. Aí ele falou, não, de celular. Aí eu, tá, aí eu imaginei que ele tava falando desse gol. Ele me mostrou e é um Temple Run com a Lara Croft. Ah, saiu um desses esses dias. Eu fiquei meio sem saber como reagir, mas eu dei atenção porque eu sou educado, né? Mas fica aí a anedota do dia pra vocês. É, se fosse o Hinks, tinha mandado o cara tomar no cu. Eu falei, se fuder. Eu gosto de celular, eu gosto do celular. De Vem cá, mas a gente tá falando da conferência da Square Cadê o principal da conferência? Kingdom Hearts 3. Porra, nossa, velho, cara. Que fantástico, né? Só os caras mais chatos, assim, como é que vocês podem gostar disso, tipo, Rod? Velho, o bagulho tá fantástico, velho. Mas é um bagulho engraçado que relacionado a Square sempre, né? Teve o anúncio do remake do Final Fantasy VII na conferência da Sony. Aí os caras na internet, não pode gostar de Final Fantasy VII, né? Pode não, o jogo é ruim. O jogo é mal dirigido. Lembrei até de você falando mal de Final Fantasy VII, cara. O quê? De você falando mal de Final Fantasy VII, não nesse caso, mas... Não é o meu favorito, mas porra, não ia botar água no chope da galera que tá esperando o bagulho por 20 anos, tá ligado? Aí anuncio que não, vai, aí tem um trailer novo aqui no Hearts 3, lindo, bonito pra caralho. Isso aí é um lixo, isso aí. Aí os caras querem depois falar que Smash é jogo de luta e ficar em paz, tá ligado? Não vai acontecer, irmão. Véi, o bagulho é assim, cara. O bagulho é você tá lutando lá com o Mickey e com o Pateta, duas Keyblade, uma em cada mão sua. Você faz ela virar dois trabucos, mete bala nos caras, sobe num barcão Vic gigante, explode o cara, sai voando num trenzinho, cara. E, nossa, velho! Oh! Melhor jogo! Kingdom Hearts! Vamos lá, pô! Vamos dar essa merda, pô! É isso aí! que curtir, pô. Tem que curtir. O bagulho é louco demais, pô. Nossa, e o que o Thiago Costa falou ali é verdade, cara. O jeito que eles foram mostrando o Kingdom Hearts, eu tava querendo morrer, assim, porque chegou o cara e ele... Kingdom Hearts, não sei o quê. Nossa, os caras zoaram demais o troço. Não tinha tradução, porque o cara tava dormindo durante a tradução. O cara tava dormindo, você viu o cara roncando? Sim. Oh, fuck. E aí mostra o trailer do Final Fantasy VII, todo mundo ficou, ué, que porra é essa? Porque, tipo, todo mundo quer o Final Fantasy VII, só que o bagulho aí já tinha mostrado, né? Tá ligado? É. E aí depois, não, calma galera, tem mais. Aí mostra aquele Kingdom Hearts de celular, aí eu falei que não é possível, cara. Eu achei que os caras iam zoar muito, cara. Tipo, achei que eles iam só deixar e acabou. De verdade, bicho, eu fiquei muito, nossa, cara. Nossa, nem o celular parece ruim, né, na verdade. Ah, eu vou jogar pra sempre aquela porra. Hã? Eu vou jogar pra sempre aquele celular. É, então, mas o problema é que, assim, se eles tivessem mandado uma Nintendada assim e falado, aqui, Kingdom Hearts, caralho. É, o público gritando, babando no ataque frenético aí, pra celular! Tipo isso, né? Porque a Nintendo foi tipo, Animal Crossing! Wii U! Aí, tipo, a galera. Metroid Prime! Caralho! Calma, é. Gente, vai chegar lá ainda. Aí, então. Party Game. Nossa, mas isso aí foi muito bom, muito cara. Bom. A C3 foi a 3 das E3, né, cara? A pessoa tem que ter um coração muito peludo pra não gostar de Kingdom Hearts. Peludo? Então, mano, mas o... Eu também acho que essa fase que apareceu vai ser de Kingdom Hearts mesmo, né? Tipo, ou então deve ser alguma fase que eles criaram aí pra testar o bagulho. Ah, deve ser tipo Traverse Town, esses bagulhos assim, mas, Hollow Bastion. Sinceramente, eu tenho a grande esperança aí que o bagulho vai, pelo menos, tipo assim, encerrar tudo, tá ligado? Não, porque... já falou que vai encerrar a saga do Sora do Zerranor, tipo. É. Talvez eles façam coisa mais pra frente, mas eu não... É porque já tá... Não, eu acho que vou fazer isso aqui, tipo assim, cara, esse negócio de Sora, Zerranor, tipo, já tá muito grande já, velho, tá ligado? Sim. É, deu um pouco volta. Eu gosto demais, mas sim, tá bom. Ele tá maior, né, agora. Tá. Ele tá. Tá mais velho. Né? É. Adolescente, né? Da hora. Ele tá quase adulto. É, foi o que a Xana falou no chat, cara. O Sora tá mais alto que o Pateta, velho. É. Muito legal, até velho. Até saiu o jogo. Quem que falou isso? Até saiu o jogo e ele tá com barba. Quem que falou isso? Até saiu o jogo e ele tá com barba. Eu falei que... Louco. Até saiu o jogo ele vai estar tão grande que ele é o Final Boss. Beleza. World of Final Fantasy, lixo... Que isso, cara, que lixo. Que lixo. É que a gente não sabe como vai ser, né? Mas é, vai ser legalzinho. Como que não sabe como vai ser? Tem vídeo da porra da luta do jogo e o caralho, eu sou burro. Tem? Nem vi isso aí. É no trailer, cara. tá. Ah, é um Final Fantasy. É um Final Fantasy Pokémon, cara. É bonitinho, cara. É legal. Deixa esse pau no cu. É, Star Ocean eu não conheço. Quem conhece? Star Ocean, que? Eu mandei na hora que Star Ocean 4 tem a pior cena da história dos videogames. Eu vou até mandar aqui de novo. Não tem, não. Nossa, não, cara, sério, aquela cena... A qual que eu mandei, cena que você eu vou pegar, a do cara falando com a menininha lá, nap time, sei lá o que foi. É, é um pouco ruim. Não, eu não tenho nada contra Star Ocean, eu gosto do 1 e do 2, assim, que foram os que eu joguei mais, mas aquela cena é terrível. Não é terrível. Não, é terrível. Até o trailer de Metal Gear. Só um corte aqui, o Miguel Charme falou... Charme. Miguel Charme falou que o... Que esse aí é a fase do Tangled. É, tinha um cara antes falando que ia ter o Tangled, mas eu não sei, eu não notei nada muito Tangled aqui nesse bagulho. Não, tem sim. O Sora chega na torre da Rapunzel. Ah, tá. Então tá bom. Ele olha assim a torre. Verdade. Os Heartless entram na frente. Tipo, verdade. E o Shall Not Pass. Eu mandei aí, depois bota no post. Bagulho lamentável mesmo. No post. Deus Ex também é lamentável, né? Quê? Deus Ex lamentável? Não, tá bonito. Tá igual o primeiro. Não, velho, eu sei lá, achei que já tipo... Não, sinceramente, o que eu senti assim, assistindo o bagulho, é que, tipo, já meio que deixou normal o bagulho, assim, sabe? Quando lançou o primeiro lá, de stealth, pá, achei bacana e tal, mas esse aí parece que já deixou muito comunzão. Não, eles mostraram tudo do shooter porque é o que a galera gosta, tá ligado? Mas o jogo... Disseram que vai... É um bagulho ele complexo. Vai ser mais expansivo do que o primeiro, então... Já disseram que o chefe também você vai poder matar sem matar no tiro. Como aí deveria vai ser, copiar Metal Gear direito agora. Yes. Oh, mas sério, o Human Revolution era o mais próximo de Metal Gear que a gente tinha no PC, assim, na época, tá ligado? Fora Metal Gear, né? E foi lançado pra PC também. Mas o Neo é meio burro, cara. Deixa eu... Não! Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2, esse port de PC nem conta direito, assim. Lógico que conta. Ah, conta. Se o port de Mega Man X4 conta. Mas eu gostei bastante. Eu gosto muito do Human Revolution e eu acho que esse vai ser muito bom. Que inclusive mostraram bastante dele na conferência de PC e ninguém assistiu porque vocês são tudo muito otário. Nossa, tá, mostraram bem mais na conferência do PC do que na Square. Sim. Então vamos fazer do PC agora aqui que o Neozão. Não, por que a gente não acabou? Fala da Microsoft, não vai falar da Sony? Vai, depois, calma. Não, depois. A do PC não, cara. Eu vou dormir, já tô deitado. A do PC não teve muita coisa pra falar. A do PC ela começou meio zoada, mas depois ela foi ficando, tipo, melhor. Não melhor que todas as outras, como show, tá ligado? É, o Jô Soares começou a apresentar também. Mas ela foi muito informativa, cara. Foi Jimmy Fallon? Bacana mesmo. Star Citizen já tá virando piada, né? Já é uma piada, né? É, porque a galera... eu sei que a galera da Sony Team Alpha tem muita birra com esse jogo aí, porque realmente a gente não sente assim aqui no Brasil, porque, sei lá, aqui no Brasil eu não vejo tanto hype, mas diz que lá nos Estados Unidos é um hype violentíssimo esse jogo aí, cara. É, que vai ser o maior jogo de todos os tempos, pai, que só vai rodar nos PC mais top de 2017, assim. E que os caras tava vendendo nave, e tipo, tinha nave de $400, Não, tem uma nave de, tipo, $2,000. Os caras já tá comprando pro jogo que nem saiu. É, sendo vendido, assim. Puta que pariu, né? Imagina se flopa o bagulho. É, imagina então. Imagina se flopa o bagulho, o cara gastou $2,000. Os devs tão felizaço, assim. É uma forma de Kickstarter. É, mas ainda, eu acho que ainda que o Star Citizen ainda tem mais coisa tangível do que No Man's Sky. Vamos falar aqui a verdade. Isso, né? Mostraram No Man's Sky também. Mostraram No Man's Sky rodando. Então, No Man's Sky, eu já falei desde o começo. Agora mais gente entrou no meu barco, que nem o Nelson aí. Mas vocês lembram, desde a última E3 eu falei, vai ser uma merda, vai ser uma bosta esse jogo aí. Vai ser uma merda. Tipo, a ideia do jogo eu não acho uma merda, eu acho que tem um público grande, assim, galera que gosta. Não, tem. Mas eu acho que o cara tá dando muito migué, cara. Ele nunca... Esse, tipo, os trailers são sempre igual. Eles não, que isso, nunca o cara mostra. Não jogou a porra do jogo? Não, ele mostra aí, aqui tem vários planetas, velho, sério, eu acredito. Ele jogou, ele foi num planeta, deu um tiro num troço, viu uns peixes. Chegou um robô lá. Mas daí, não, tipo... Ele escolheu um planeta aleatório. E foi. E não tinha bosta nenhuma lá. Não, tinha uns animalzinhos. Tinha uns robôs lá e não mata ele, cara. Ele aqueles robôs e não mata lá ele, ele falou que tem todos os planetas. Não, ele falou que você cria e deixa lá. Não, ele falou que tem todos os planetas pra proteger o planeta dos caras que vai visitar. Cala a boca. Então fala aí, ô entendidão. São sentinelas que existem na merda do universo inteiro. Valeu, fãzão do No Man's Sky. Vai se fuder. Conforme você vai fazendo bosta nos planetas, você vai ganhando nível de Wanted, como se fosse GTA, tá ligado? Você vai fazendo bosta pela galáxia, você vai sendo procurado pelos sentinelas da galáxia, cara. É isso. Eu acho que vai ser um Minecraft espacial. É, porra. Pra mim, tá bom, assim. Eu acho que... também acho. Pra criançada, vai ser bacana. Eu acho que é muito bigué, cara. Espero que não seja. Não, eu, de verdade, assim, espero que seja tipo, o melhor jogo do mundo pra vocês mesmo. A minha aposta ainda é que é um migué e uma porcaria. Tipo, vai enjoar em um dia. O que seria um migué? Você vai no planeta, faz porra nenhuma e vai no outro, isso? Não, você vai no planeta, não tem porra nenhuma, é tudo fala, parecido. Fala, fala, fala e não mostra porra nenhuma. Agora ele mostrou dois tirinhos, assim, mas primeira vez. Não, o que eu acho, por exemplo, é que os caras... Fazendo um jogo de... Um budget de $200 bilhões, assim. Não, e o que eu acho que o cara fala assim, Minecraft é um cara sozinho. Então, mas o cara da Zoom pra trás, e tem um zilhão de planetas. Eu duvido que tipo, não seja um bagulho random, total, assim, e que daí você chegue nos planetas que seja quebrado, nos planetas que tenha... Que seja impossível de se andar, os planetas que, tipo, sabe, tenha infinitos monstros que não dê pra você fazer porra nenhuma... Não, os caras devem ter parâmetro pra impedir esse tipo de coisa. Nossa, cara, é isso que o Tuba falou, por exemplo, se Fallout 4 é cheio de bug. Por que é cheio de bug? Porque o bagulho é muito grande. Esse jogo é gigantesco e é random, cara. Cara, é impossível não dar cagada, velho. É impossível, não, com velho. Certeza. Cara... O próprio cara falou na hora ali que ele tava com medo de zoar a porra ele toda. Ele entrou e falou, ó, vamos ver aí, bicho. Eu acho que é impossível de... Vamos ver, né? Simulador de... A galera tá falando que é simulador de Buzz Lightyear. A galera é muito esperançosa mesmo, né? Nosso público é o melhor, cara. Cara, eu acho assim, como experiência, é um bagulho que eu quero jogar pra ver como vai ser, sabe qual é? Porque, ainda que não seja um grande sucesso, é uma tecnologia de jogo que vai começar a surgir mais e mais, tá ligado? Então, vamos ver. Agora vamos falar do melhor jogo da E3, né? Yes! Dragon Quest Heroes. Tava tomando soco. Por que a gente foi pro Dragon Quest? Tudo que eu quero na minha vida é mais um Musou. Eu quero que tenha Musou de todos os jogos que existem. Quero ter um Musou da minha gata. Já tava no PC, o que você tá fazendo, Dragon Quest? É, eu tava com o negócio aberto aqui errado. Metal Gear Musou. Olha que não duvide, hein? Musou aqui. Tem alguém falhando o microfone aí. Acho que sou eu, ou não? É, pode ser. Sou eu? Alô? Ó, vou falando os jogos aqui, vocês falam qual vocês querem falar, tá? Me pare, por favor. Killing Floor 2. Não ligo. Rising Storm 2 Vietnã. Parece legal, mas eu não ligo. Deus Ex, nós já falamos. Total War. Top. Total War é legal também, apesar de eu tenho problemas, eu sou ruim, mas eu gosto. Gigantic, já falamos. O American Truck Simulator, e aí? Esse vai ser bom. Fechar a janela, desligar a luz do PC, colocar o volantinho assim, e passar a noite toda dirigindo. Dirigindo. Eu vi um post uma vez muito bom na internet, assim, que era o cara tipo: eu tô há 40 minutos parado no trânsito no Euro Truck Simulator, o que eu fiz com a minha vida? Ai, que bom. Cara, você tipo, um videogame pra me desestressar de um dia escroto, assim, tá preso no trânsito. E Valkyrie. Esse é uma porcaria. Eu acho que vai ser bom, cara. Você acha? Eu não sei não. Ah, pra quem curte essas coisas é bom. É, porque ele tem não um vai, lixo a todo galera aí que zoa que não sei o que, que é de Excel e o cacete. Mas esse vai ser bem ativo, as batalhas de verdade. Sim, esse vai ser de nave e tal. Pra... Sim. E só pra VR, né, dizem. Sim. Tá. Ah, essa conferência teve importante só, acho que o anúncio do Killer Instinct pra PC. E o Gears of War Ultimate pra PC. E o Gears Ultimate, que eu vi na hora, achei, nossa, é o 3, não, é o 1. Eu achei que era a coletânea também. É, também, não. Mas provavelmente vem os outros depois, né, se for bem. Não sei. Pô, então vamos pra Microsoft, então. PC, né? A Microsoft, ela tem o costume de fazer... Não, agora a gente vai fazer jogo pra PC, a gente vai apoiar o PC, vai ser foda aqui. Beleza. Aí saiu um jogo, aí acabou, nunca mais. Eles fizeram isso com o Fable, fizeram isso com o primeiro Halo lá, assim, de 5 em 5 anos eles fazem isso. Aí, agora ninguém liga, tem o Steam lá, foda-se. A galera tá falando do Tacoma parece interessante. Tacoma tá na Microsoft também, então vamos pra Microsoft já. Tacoma é aquele jogo do cara do... Do Gone Home. Art of Fighting. Tacoma Sasazaki. Muito bom. Essa eu acho foi que boa. Tacoma vai ser igual algum home, assim, tipo, vai apelar pra um nicho dessa galera que gosta desse jogo, mas... Eu acho que vai ser melhor que Gone Home, porque é no lugar, que nem o cara falou, é o que eles queriam fazer um Gone Home num lugar que não fosse familiar pra galera, e eu acho que esse que deveria ser o ponto de todos os jogos de Walking Simulator, assim, tá ligado? Porque, tipo, o Gone Home foi legal, porque, tipo, você chega na casa e você não conhece a casa, mesmo você sendo um morador de lá. Então você acaba conhecendo a menina e acaba conhecendo a família através do ambiente. Isso é legal. É um dos únicos Walking Simulators que eu gosto, assim. Vamos ver, então. Acho que o Moto Fé nos caras aí, desse Tacoma aí. É, parece que usar o lance de gravidade e tal. Né? Sim. Mas o Soma eu acho que vai ser mais top. Soma é outro esquema, né? É de terror daí. Sim. Embaixo d'água. Então. Ah, não tem como dar errado isso. Não, mas eu gosto bastante do primeiro Amnesia, cara. E eu queria outro jogo da Friction. Tá. Halo 5 Guardians. Alguém do Brasil liga pra Halo 5? Tem uma galera que conhece. Uma galera que gosta, assim. Eu queria gostar, eu só não gosto porque eu nunca joguei. Cara, eu joguei o 1, o 2 e o 3. É uma porcaria. Não tem por que se jogar isso. Record. Record parece bacana, né? Qual que é? Só mostraram o CG só. É o do Inafune com os caras do Metroid. Ah, assim, sim. Eu quero que ele seja bom também. Você falou Metroid? E ninguém. Uma galera. Ninguém nem sabia que os caras do Metroid tinham outra empresa agora, né? É, pois é, tá tudo mandando. Tem que ter o Metroid novo da Retro, que nem os Prime, sendo que nem é os caras, né? Os caras foram fazer o. Formaram a Armature, que fez o. Fez o Batman, o jogo lá, do Batman Dark Gate, que ninguém gosta. É, vamos que ver esse aí. Né, beleza. Esse é um mistério, esse jogo. É bonito o trailer que mostraram lá, mas... E a retrocompatibilidade, gente, que vocês acham das empresas usar como bullet point que elas deviam ter como padrão, assim? Como é? Eu achei... Agora tá feito estrago já, eu acho. Já tem um monte de remaster HD aí, foda-se, então. Eu achei meio burro da parte da Sony não fazer o mesmo, porque eles sacaram como que era, na verdade, né? Eu acho que eles iam conseguir, assim, entre a... Depois da conferência da Microsoft, eles, ó, acho que a gente vai ter que anunciar também, tá? Dá uma programada aí, coloca. Não, mas você viu como que vai ser o bagulho? Você vai colocar o seu CD, ele vai ler o CD, vai ver que você tem o jogo, e aí você vai poder baixar o jogo pro seu coisa. Ou seja, ele nunca mais vai usar o CD. Se tiver já o jogo lá. Sim. Portado pro jogo. Tem que ter uma lista de jogos. Então, eu não entendi até hoje, eu já tinha me perguntado isso, por que que a Sony não faz esses jogos de aluguel deles, por que que em vez de eles streamarem, eles não dão a opção, nem que seja mais caro, de você comprar o jogo e você baixar ele inteiro pro seu PC, tá ligado? Pro seu PS4, tá ligado? Porque, na verdade, ele tá emulando o bagulho, né, cara? Oi? Eu vou te dizer, ele não tá emulando assim? O jogo? Não tem como fazer um emulador de Xbox 360 pra ele. Mas ele aparecia, cara. Porque a performance do Mass Effect tava lamentável. Parecia eu acho que é isso aí, cara. Não sei, não deve ser um emulador que não tem como, sério. Alguma gambiarra que eles fizeram ali pra rodar. É uma gambiarra, porque não tem como ser emulador. Gambiarra bem forte. E não é também não é o hardware do 360 ali dentro. Mano. Não, mas disseram que tava melhor o Mass Effect no One. Então tinha que estar muito ruim. Saiu, acho que hoje, porque tava mais bonito o jogo e tal. É, um dos comentários muito bons que eu vi na internet, assim, ele tá rodando igual ao do 360, mal pra caralho. Aí não sei qual que é dessa procedência, não. Teve controle novo também, né? Da hora, inclusive. Bonitão, né? O preço é um pouco... Não, eu tava bastante animado, cara. Se tem negócio que eu gosto é controle de videogame, assim. Eu tenho controle de videogame pendurado na minha cama. Aí eu tava mó animadão, de repente $150, que é tipo R$900 mil, assim, a conversão. É. Enfim. Nossa, você pode comprar o Oculus Rift que vem um controle junto, né? Mas é o outro, né? Tá, o que mais teve? Tomb Raider, sei lá. Cara, vamos pra Sony logo, aí a gente vai pra Nintendo. Não, logo, tem coisa. Não, caralho, já são 11 e pouca, cara. Então... É uma falar, coisa boa, né? Aí teve Plant vs Zombies Garden Warfare com a Dark Souls 3. Eu tava bem cético, assim. Mas depois das informações que veio, nem na conferência, mas pós-conferência, eu fiquei animado. Que é o Miyazaki que tá fazendo o level design mesmo. Caralho, o cara do Viagem de Hiro? É esse mesmo. Essa foi a primeira vez que me contou essa piada. Nos últimos 30 Sério? Segundos. Sério? É uma piada comum, assim? Não... É bastante. É que ninguém tinha coragem de falar essa bosta, assim, com essa cara lavada. Bom, um negócio que eu acho que compensa falar nessa conferência aqui. Esse Cuphead é exclusivo do Xbox? Não, vai ter PC também. Temporário. Caralho, é muito bom, né, velho? É muito bonito o troço, foi muito bonito. É muito bom, cara. Tem bastante jogo indie nessa conferência. Mas esse especial é sensacional, cara. Puta, como eu gostei dele. E HoloLens, né? Que puta que pariu. Se for realmente aquilo lá, vai tomar no cu, né, cara? É, mas aquilo lá também era meio migué, né? Porque o modo que eles mostraram, ele não tá criando holograma. É só o cara que tá com o óculos. Sim, que eu tá não sei como é que funciona aquela porra daquela câmera que usaram ali pra filmar. Filho. Né? É. After Effects, o bagulho. Sei lá. Mas o negócio parece legal mesmo. Mas o foda é que a galera ficava virando, cara. Não sei como que eles... Se o bagulho foi feito antes, os caras fizeram muito bem feito. Porque, tipo... Nem gameplay os caras conseguem passar realismo. Você vê que o bagulho é feito antes. Filminho, tá ligado? Sim. Os cara, não sei como fizeram também. Eu não sei como tava lá no palco. Não sei se... E o... O vídeo era, tipo, só pra gente, assim, e no telão. Ou se realmente colocaram uma maquininha de holograma que não... Não, o cara tava lá, não. Mostraram a câmera, o cara tava fazendo porra nenhuma. Ele, tipo, quem tava lá não viu nada. Só viu no telão. Não, entendi. Mas teve o um jogo novo da Rare, que é aquele de piratas. Que não parece bem legal, nada, né? Bacaninha. Não, parece legal, ele mostrou uma água. Parece Assassin's Creed. O mar é bem bonito. Eu achei esquisito o ciclo de animação e o... Você é esquisito. O ciclo de animação. Você tá vendo o hipster do caralho também. É muito jornalista, né, cara? É muito jornalistão pró pra caralho. O ciclo de animação dos passos. Caralho. Deve ser meio baratinho, assim. E Gears 4, o jogo mais escuro de todos os tempos. Se você quer experimentar a escuridão, jogue Gears 4. Mas você jogou todos os Gears? Joguei o 1 e o 2. O 1 e o 2. Mas sempre tem uma parte meio de terror, assim, que é escura. Mas, cara, esse tá muito escuro. Velho, eu juro por Deus, eu tava em tela cheia aqui, tá ligado? Eu catei, porque meu computador, ele fica, meu note fica ligado na tomada. E às vezes a gata passa, dá um chute na tomada, e ele fica escuro. Eu achei que tivesse ficado escuro. Aí eu dei uma mexida na tomada, não melhorou, cara, juro por Deus. Aí eu apertei ESC e ficou tudo branco, assim, porque Twitter e tal, ficou tudo mais claro. Eu falei, caralho, que jogo escuro da porra, velho, vai se fuder. Mas eles escolheram... Foi a lanterna, velho. Eles escolheram bem a parte de terror do jogo, que é tudo escuro. Não sei porquê. Eu não gostei que a proporção dos caras tava normal. Eles pareciam pessoas de verdade. Não, não pareciam. Eles não tão vestindo um Fusca, né? Mas... sem graça. Não tão vestindo Fusca, mas tá bom. Não, que... Caralho. Vamos pra Sony aí, vai. Ei. Começa já com o Last Guardian, puta que pariu. Nossa, né? Cara. É, eu achei meio mal dirigido, assim. Essa conferência foi muito foda, esse negócio, assim. Eu fiquei muito emocionado. Qual foi aquele comentário da Horácio, assim, dizendo que é, a ação que levou a reação do bicho foi uma ação meio idiota. Ah, foda-se. Eu não lembro o comentário, mas foi muito bom. O que eu achei fantástico depois também, que foi que os caras falaram que não, eles tiveram que fazer o jogo tá completamente jogável, mas eles tiveram que fazer um vídeo em vez de um cara jogando no palco, porque eles não podiam confiar que a inteligência artificial do bichão ia se comportar direito em público, assim. É tipo um bicho de verdade, tá ligado? E você vê que ele é bem, bem burrão, que nem a mina lá do Ico. Porque tem uma hora que ele fica lá, e o pai? E o pai? E daí ele fica tipo, não, eu não vou. Fica bravo com o bagulho lá na frente. Você nem não, cara, não tem como, cara. Aquilo é um milagre, bicho. Aquele animal, cara, é muito verdadeiro aquela porra. É, você viu? Ele ficou bravo. É tipo que nem gato e cachorro quando cisma com o bagulho. Ele chegou lá na bordinha, ele olhou aquele negócio ali, ficou encarando, ficou tipo bravo, tá ligado? Tipo, não vou ali não, meu. Eu não vou lá não, vai se fuder. Até você convencer ele ali, o pai. Bom. Muito lindo, Menora, cara, muito lindo. Acho que vai ser um jogo bem legal, assim. Eu acho que vai ser bom também. E eu não tava botando fé, porque nem só porque eu achava ninguém que tava. Ia sair. Tipo, eu achava que ele ia sair. Mas com todas aquelas tretas que deu com o Fumito Ueda e tal... Ia ser uma colchona de retalhos escrota, né? Ele ia ter largado o jogo e outra equipe ia pegar e tentar fazer igual, mas não, tipo, o bagulho tá íntegro, assim, tá ligado? É estranho, porque... Normalmente quando um jogo demora tanto assim, é porque mudaram um monte de coisa no jogo com o tempo. E ele não tá aparecendo... Não, parece tá que ele ficou parado, assim, pausado. Sim. A produção... Que tava naquele texto do Kotaku também, que o... Na real, esse demo, quando eles mostraram esse demo rodando no PS3, eles mostraram acelerado, porque a frame rate do jogo tava terrível, tá ligado? E aí agora no PS4 tá normal. O que não faz sentido é que disseram que em 2012 ele mudou pro PS4. Sim. Mas o jogo começou em 2007, então os filhos da puta ficaram tipo 5 anos o troço rodando mal, mas não, calma aí, vamos... daqui a pouco a gente otimiza ele, vai ficar bala. Persevera, galera. E o programador lá, não, pode deixar, tá lento agora, só depois vai... Não, confia aí, 5 anos com essa porra. Ah não, cara, mas eu fiquei feliz demais, foi... Sonho de criança, não. Assim. Assim, eu não sou muito fã do Team Ico, eu não joguei Ico. Shadow of Colossus eu terminei, eu nunca terminei. Eu nunca terminou? Puta não. Que pariu. Eu nunca joguei Shemui e eu... No Final Fantasy eu gosto do 7, mas também não é meu favorito. Ah, então vai se fuder, vai embora. Eu fiquei tão emocionado com essa porra. Assim, é sério, não tem motivo pra ficar emocionado. Eu fiquei muito feliz com essa merda, essa conferência. Não, foi assim. Muito bom, cara. Aquilo ali foi. Essa foi tipo a. Que fica, não, videogame tem que ser X, videogame tem que ser Y. Toda essa briga política de videogame parece que sumiu, assim, por alguns minutos. Foi, né, tipo a queda do muro de Berlim, assim, que tipo, foda-se, eu não tô na Alemanha, mas olha que foda isso, cara. Olha que... É, tipo, foi um momento de paz mundial, assim, eu acho. Foi, cara, foi muito bonito. Todos ficaram felizes, assim. Ó. Não, foi um monte de gente, tipo, gente, você mesmo, o Tuba não jogou, não gosta, mas você vê a felicidade dos outros e você fica feliz, tá ligado? É, por quê? É quase olha, como se fosse um negócio humano, assim. Eu vou te dizer por quê. É porque é uma provinha muito pequena de que sonhos podem virar realidade, cara. Isso. Mas não, é foi, pra foi um troço tão foda que no dia seguinte eu acordei e fiquei, não, vou escrever um texto aqui sobre as coisas que não saíram ainda. Aí chegou no Half-Life 3 e eu parei, putz, e se anunciarem hoje? Você vai que? Não sei se eu posso escrever isso agora. E aí eu parei o texto ali. Assim. Você viu o nível do que eu tava. Mas sabe o que eu achei da hora? Tudo era possível, cara. Tudo era possível. Mas sabe o que eu achei da hora? Tipo assim, a... Obviamente, você já sabe que a Valve não anunciou Half-Life 3. Mas com certeza a Valve viu o hype que foi Last Guardian Final Fantasy VII, assim, e Shenmue. Porque nesse meio tempo, ficou todo mundo cínico de novo, tá ligado? Tipo, ah, se sair não vai ser tudo isso, esse tipo de coisa. Os caras vão ver que não, por um não momento, era tão bom. O cínico e o acabou, né, cara? E aí, de repente, não, assim. Bicho, tava tudo muito bonito de novo, tá ligado? Não, não importa esse cinismo. Você vê que isso é pose, assim. Então, tá então eu acho que isso pode influenciar a Valve. Se eles já estão fazendo, ou se eles pensam em fazer... É de influenciar eles e tipo assim, pô, vê que é uma boa ideia fazer Half-Life mesmo, tipo, se eles não perceberam talvez até seja, agora. Né? Talvez seja uma ideia maneira. É. Assim. Pelo menos lance episódio 3 ou 2, né? Tipo. Quebra essa aí. Cara, no trailer do Final Fantasy, a parte. Quando começa a tocar a musiquinha do jogo, assim, que tá tendo a narração e pá. E aí quando começa a tocar a musiquinha, não precisava nem ter mostrado o Barrett e o Cloud, tá ligado? Só a musiquinha. Podia só ter assim, botado o logo assim, foda-se. E é um bagulho que, tipo, eu joguei muito depois de vocês, assim, eu não joguei na época, eu joguei, eu devia ter já uns 16 anos, assim. E mesmo assim o bagulho bateu em mim de uma maneira que eu imagino que não deva ser nem, tipo, 50% do que é pra quem jogou na época, tá ligado? É, e pro cara que acha que Final Fantasy VII é o melhor Final Fantasy que tem. É um público grande. É, sim, muita gente, opinião. Eu, cara. E cara... Eu tô feliz por essas pessoas, sabe? Eu não concordo com elas, mas eu tô muito feliz por elas. Hein, bicho? Você escreveu o Shenmue, texto... eu nunca joguei. Aí, porra, o Japinha lá, todo felizão. Né? Kickstarter aqui, porra, cara, que foda pra você, cara. Caralho. É, eu também eu nunca joguei também o Shenmue e achei... Ninguém jogou o Shenmue. Foi um trailer feito em 10 minutos, tanto que aquele Ryo que eles mostraram foi o modelo do Sonic em Sega All-Stars Racing. É. Foi o modelo que eles fizeram pro jogo, tá ligado? Tá, vamos voltar nos trilhos aqui. Até as coisas nada a ver eu achei boa. Por exemplo, esse Horizon Zero Dawn, a galera falou meio mal, assim, tipo... É o Last Year. Eu gostei bastante dele, na verdade. É, na real. É porque, tipo, não deu Last Year. É Last Year caucasiano, mas é. Não, mas, ó, ele ganhou alguns prêmios de melhor D3, cara. Ele parece... A galera que tava lá e viu e foi atrás mais, assim, parece que o bagulho... Então, a galera ficou falando, ah, ela só fica falando o tempo inteiro, mas, cara, isso aí é trailer, tá ligado? Tipo, a galera do The Order fica falando... The Order, não, do Division ficou falando o tempo inteiro também. Eles fazem pra mostrar, sei lá, que ela fala muito, que ela tem várias falas. Isso que eles falam, querem mostrar no trailer. Nossa, agora, você vê como eu fiquei tão feliz com o troço que eu até esqueci que eu tinha jogado The Order na tua casa aqui. Tinha me deixado muito deprimido aquele jogo. The Order é muito ruim, galera. Os caras viram aí. Foi o timing, né, bicho? Tipo aquele dia que daquele direct da Nintendo que eles mostraram Pokémon novo depois do trailer do Majora, tá ligado? E aí, tipo, ninguém meio que ligou na hora, mas ele parecia muito bacana, assim. No Horizon ele parece um Monster Hunter, assim, só que bom, assim. Cara, eu. Vocês vão achar meio besta falar, mas eu achei muito parecido com Uncharted, assim. Eu achei ele mais parecido, na verdade, com o... Caralho, o que o Hinks gosta, bicho. Que é o cara e a menina. Enslaved. Ah, Enslaved, sim. Parece ter assim, um pouco de Enslaved. Assim. É. Tá, e daí, por exemplo, Street Fighter V, que todo mundo já sabia, os caras vão lá e falam que o beta é o primeiro em 23 de julho. PS4. Louco também, hein? Sim. Já tá aqui o beta, cara. Semana que vem. Aqui eu tô bem. Amanhã o beta. 23... Julho. Eu tô zoando, Silas. Ah, tá. Por um momento achei que você já podia tá um pouco, assim... A única coisa ruim, realmente, do PS4 foi esse Dreams aqui, cara, que eu achei muito bosta. Não é, não, cara. Eu achei normal, mano. Eu achei bem megalomaníaco. Bem mais megalomaníaco que No Man's Sky. Eu não vejo como essa porra vai dar certo. Sério? Não, é um software de edição de animação, assim. É um Mario Paint 3D. Eu não sei, não, cara. Não sei, não. Vamos ver. E... Bom, aí tem o Firewatch, né? Firewatch, cara. Firewatch parece top, bacana. Né? Parece bonito, né? Eu gostei também, achei bem bacana. Tem a arte é bem parecida com esse Gigantic, inclusive, em primeira pessoa. Eu, né, achei parecido com o rolê do pirata lá do... É, também parece. É. Eu acho um pouco mais conciso do que do pirata, mas enfim, também não vou ficar chupando rolo aqui. E daí Final Fantasy VII Remake, então. Caralho, hein? Megaton. O Final Fantasy, cara, tipo... Eu joguei quanto? Não, acho que eu joguei em 99. E lá por 2002 a galera começou a falar de remake, cara. Então, tipo, você imagina que eu perdi completamente minhas esperanças faz tempo, né? Não, ele veio do nada esse remake, porque não tinha, assim, nada concreto. Era mais um sonho da galera mesmo do que realmente um boato. Será que ele tem aquele demo do Play 3? Então, nessa E3... Que solidificou, todo mundo ficou, caralho, viu? Não, olha só. Mas nessa E3 tinha um... Primeiro tech demo de Final Fantasy VII, assim, que negócio... remake, foi no Play 2, filhão. No Play 2, sim. O Play 2 teve um também. Nossa, não. É, por isso que começou o papo de... Ah, meu Deus, um remake lá em 2000 e pouquinho. Mas, enfim, Enfim, a hora que a galera... Tinha um boato que ia ter esse Final Fantasy aí, né? Nessa E3. Não sei por que surgiu. Deve ter surgido porque alguém deve ter vazado, visto, né? E deve ter vazado. Mas daí, quando eu falei assim, se tiver... Na minha cabeça, eu falei, se tiver... Os caras só vão mostrar Final Fantasy VII Remake, vem aí. Aí os caras mostram Midgar refeita, pá... E daí mostra o Bart andando com o Cloud do lado, assim, puta que pariu, cara. Na hora que eu vi os dois andando, e tipo, falou assim, ó, não sei o que vai acontecer nesse jogo, mas a promessa tá feita aí que eles vão aparecer. Cara, eu tava chorando, falei assim, não vou mais cobrir a C3 aqui, tchau, galera. Vou embora, não vou mais escrever essa bosta aqui, não. Foi foda, cara. É que, assim, a galera não sabe como é que funciona, a gente tava vendo assim, o Hinks, ele tava escrevendo já o resumo pra sair rápido, vocês viram que saiu bem rápido as coisas. Enquanto o resto, eu e o Celo dos caras no Twitter lá. Aí, realmente, a gente foi olhar como é que tava lá, que tava escrevendo, e tava lá parado depois do set. Eu tô me ouvindo no microfone, não. Nossa, tem uma, alguém. Tá de alguém, tem um eco. Eu tô escutando também. É, tem um eco. O meu não tem como ser, porque eu tô no fone de um... Alô! Peraí. É o meu. É o nosso. Ei. Eu diminuí vocês um pouco. Tá, e daí? Mas, nossa, tem uma... Enfim. Uma imagem que é muito boa sobre isso aí. Eu vou até postar no chat ali, que mostra a diferença de escopo do bagulho do remake aqui. Ah, eu vi. É muito bonito, cara. Olha isso, bicho. Ah, sim, é. As três luzinhas ali. É, sim. Bonito pra caralho. Eles revisaram, tipo assim, outra parte que dá pra você ver bem isso, assim, embora eu não tenha visto comparações, não tenha procurado imagens, a parte da estrada ali de fora de Midgar, você vê que você anda ali por ali, inclusive. É, porra, fantástico. O Reconzordo falou que tem pouca gente comentando, mas que a narração do trailer foi muito boa também. Pois é. De fato. Porque a adaptação do Final Fantasy VII original é bem fraca. É, ela tem, tem... É bem caidinha, assim. Não, então. E eles pegaram um trecho que dá a entender que... Tipo, tanto que é sobre a história do jogo, sobre a reunião e pá, do Sephiroth, quanto sobre ser um remake de uma galera que tava esperando voltar e o cacete. Sim. Eles pegaram um trecho muito bom no mundo. Essa parte aí, eu acho, se não me engano, é feita naquela primeira cidade que você vê um clone. Você vê o primeiro clone do Sephiroth no navio. Aí depois você para numa cidade antes de... Caralho, é o Troy cidade? Baker falou que o narrador do trailer era o George Clooney. Que isso, cara? Esse é o nome da cidade. O negócio que o Miguel Charme falou também, que é interessante, é que o Nomura falou que quando eles anunciaram aquele port da versão de PC pro Play 4, os caras já tinham começado a trabalhar no remake. Então, foi pura filha da putagem, assim, no ano passado, tá ligado? Tipo, ah, aqui, Final Fantasy VII, igual a Nintendo, né? Final Fantasy VII, ah, meu Deus, ah, um porte do PC. Não, provavelmente já estão. Assim, só de você ver aquele modelo lá, eles não fizeram aquele modelo só pro trailer, cara. Não fizeram aquela CG não, só pro trailer. Tá bem avançado. Porque assim. Não, já tem tempo que estão fazendo isso aí. Faço no mínimo um ano, faço. Enfim, Shenmue 3, a gente já falou também o que a gente achou, não tem muito o que falar. Shenmue 3 era mais impossível ainda, eu acho. Porque... Né? De onde ia ser essa porra? É. Não, e assim, a galera tava. Tem uma galera muito. Pra variar, a galera ciniquinha, né, de Twitter e tal. Ah, mas o primeiro Shenmue custou 500 milhões. 50 milhões? Foi, 50 milhões. 70 e não rendeu. É. Não. Como é que vai fazer isso com 2 mil? Então, filhão, o Kickstarter não é pra financiar o jogo todo, você sabe, né? Sim, ele era só pra. É só pra dar um boost. E chamar atenção. É pra você dar um kickstart no bagulho. Sim. Isso. Kickstarter, como eu não sei se a maioria de vocês sabe, mas é a forma como chamam chupeta de carro lá em inglês. Olha, seria legal fazer um site brasileiro chupeta. Chupeta, liga aqui o seu empreendedorismo. Chupeta aqui. E tá, outra coisa que eu gostaria de fazer, tem os jogos da Devolver aqui, mas foda-se. É. Batman Arkham Knight. Tipo, é o único jogo agora que a gente não vai poder. Não vai ser crucificado por spoiler, né? Que os caras já spoilaram já, tá ligado? Ah, eles. Velho, quem. Essa hora eu nem tava sabendo de nada mais que tava acontecendo. Eu tava só. Que foi isso, gente? Criador, tá ligado? Então eles falaram lá, isso é como o Batman morreu. Ou isso é um pedaço da história, ou tipo, ele realmente morreu porque o Batman morre sempre. Ou é uma enganação, tá ligado? Não tem como reclamar de spoiler. O Batman não, é o final mesmo. Mas você não viu o que tava aparecendo enquanto ele tava falando isso? Hã? Você não viu o que tava aparecendo enquanto ele tava falando isso? Sim, era o trailer, aquele trailer em primeira pessoa, não era? Não, tinha uma pessoa sendo cremada. Ah, sim. Então, foi isso que aconteceu no último jogo. Coringa morreu. Você tava falando de spoiler do último jogo, entendeu? Spoiler do Arkham City. Ah. Eles spoilaram o que aconteceu no final do jogo, tá ligado? É, enfim. E o cara que vai pegar o Arkham Knight, ele vai precisar saber o que aconteceu no jogo anterior, bicho. Mas é que eu achei muito bem feito o jeito que o Coringa morreu no último e ele realmente morrer assim, eu falei, caralho. Os créditos do Arkham City é uma das minhas partes favoritas. Puta, assim, é do caralho. Os créditos favoritos de todos os tempos. É muito bom. É do caralho mesmo. O que mais? Uncharted já? Não tem alguma coisa ainda? Ah, Uncharted, achei bem detalhado e bem bonita aquela cidade lá, hein? É, o Uncharted eu tenho síndrome de Estocolmo aí, né? Copiando o grande Afonso Solano. Que é um jogo que você nasceu no Uncharted? Não, eu detesto demais o Uncharted, assim, mas eu detesto o jogo, assim, mas eu gosto de jogar. Mas eu fiquei desacreditado o escopo daquela cidade, daquela. Não é, cara? Mas aquilo. Tem cara de ser muito scriptado aquela porra. Não tem como ser assim. Cara, eu tava olhando. Foi o que o Celo falou no chat, que se você vira uma curvinha assim, diferente, já dá reload no checkpoint, tá ligado? Não, porque não era nem igual GTA, com essa perseguição, pelo menos ficar apontado, ó. Tem que pegar aquele carro. Ele não tinha nada. Não vai ser daquele jeito, não foi. Então, mas ali. O Resident tava lá na E3, meu Deus. É. Ele falou que não é, que ele viu o pessoal jogando e é aquilo mesmo. Mas não é possível, cara. O carro deve ser controlado, sei lá, porque era muito grande, cara. Não olha só, não tinha como você fugir pra todos os lados. Seu mongol do caralho. Level design. Sim. Ele aponta pra onde você tem que ir, filho da puta. A porra do jogo, ele tá apontando o caminho certo pra você. Mesmo que você veja outros, por instinto, você vai escolher o mais mas o problema rápido. É você saber disso. É se você escolher outro. Outros e não poder, tá ligado? Tá, não, mas você deve poder. Não, eu não acho que esse é um problema, mas tem que ver o jogo aí. Tem que... O Satura Wonder falou que eu ia falar alguma coisa de Black Ops, me lembrou porque eu ia esquecer realmente. Mas o que eu achei interessante no trailer do Black Ops é que é muito bom, cara. Ele dá vontade de você jogar o jogo, o multiplayer. É. Você vai jogando assim, você vai assistindo o trailer, você vai falar, caralho, olha como que dá pra você matar os caras, é divertido demais isso aqui, cara. Só que, tipo... O que eu escrevi no Twitter é que o que a gente não se liga é que normalmente você não é o cara trucidando todo mundo, você é o cara sendo trucidado, tá ligado? Não, mas essa é a ideia. É bom lembrar que você é um dos idiotas lá. Você fica bom no bagulho. É igual propaganda de cerveja. Ah, você vai pegar essa gostosa aqui, você não vai. Você não vai. Eu tô você é aquele cara lá no fundo, dando risada, falando, ó, aquele cara tá pegando uma gostosa. Ó, é. Oh, o Delta falou um bagulho agora que é foda mesmo, cara. O Black Ops 3 tá mais rápido que Doom. A que ponto chegamos? Eu não tava prestando atenção nesse momento, já. Eu já tava tão maravilhado, assim. Eu tava não, mas assim, o Black Ops 3 tá mais rápido que Doom. Aí eu meio que, assim, duvido, porque aquelas cerinhas lá também é totalmente scriptada, aquelas cerinhas que os caras matam 10 lá. Qual foi o último multiplayer de Call of Duty que você jogou? Ah, eu acho que o Black Ops 1. Mas, tipo, é realmente rápido, tá ligado? Os últimos... O Black Ops 2 é rápido, do Ghost é rápido pra caralho, assim. Eu não joguei do Advanced Warfare, mas tem cara de ser mais rápido que Titanfall, assim. Ah, então vamos pra última aí, que era pra ser vice-campeã e foi uma das decepções aí da... É a Nintendo. Lixo, né? Pô, Nintendo. Não sei, E o pior é que é o que eu falei. Eu acho que se eles tivessem anunciado as mesmas coisas, fosse o mesmo conteúdo de conferência, mas fosse ao vivo, fosse os caras falando e não fosse aquele timing lixo de mostrar um trailer sem falar nada, que nem foi do Paper Mario, o pessoal ia gostar muito mais, cara. Porque não sei, viu? Eu acho que eles... foda. Eu acho que assim, não. Tipo, tá aqui um Metroid, não é Metroid. Mas eu acho que essa foi a maior das decepções. Mas eu não acho que foi, tipo, trollagem. Foi porque não tem outra coisa mesmo. Não, cara, eles escreveram assim na tela, assim, ó. Metroid Prime. Aí contou no relógio. 1, 2. Aí fez plaus. Subtítulo. Cara, eles deram 2 segundos de prender a respiração da galera, assim, tá ligado? E, tipo, vai se fuder. E assim, se fosse um bagulho mais sóbrio, mas, tipo... Tinha um Muppet do presidente da empresa. Porra, mas foi foda, caralho. Você tá reclamando do Muppet, filho da puta. Não, isso é bom pra caralho. Pensa na situação do deboche, sabe? Porque é tipo, Animal Crossing, caralho, Animal Crossing. Party game. Aí tá o boneco dançando lá, felizão, assim, tipo, velho, morre. Maldito. Não, mas detalhe também, a galera falou, o Tueiro falou que teve Earthbound Zero. Eu sei que o Nelson é um grande fã de Earthbound, mas fala aí, Nelson, já jogou o Zero, já o Beginnings, que agora chama Beginnings, né? É um, né, pô? Sim, ele é bem fraquinho. É horrível. Botarem a versão original e não a versão com pen grind que fizeram pra Game Boy Advance, assim, que provavelmente vai ser a versão original, muita gente vai reclamar, tipo. Vai jogar assim e achar... Nossa, ouvi várias pessoas cientes, assim, falando que pararam na fase da fábrica, porque realmente, o nível de grind que você tem que... O nível que você tem de grind que você tem que ter ali pra você passar de boa aquela fase é absurdo, tá ligado? Você tem que estar ali o Uber revelado. E não só grind, mas você conseguir se localizar. Se localizar, né? Nossa, mas cara, isso é horrível. Coisa da época, não é... Ele é ruim. Você então, pega Final Fantasy 1, é bem esse nível. É pior, muito pior, muito pior. Pior? É muito pior. Eu joguei o Final Fantasy 1. O Earthbound é pior que o Final Fantasy 1? Porque o Final Fantasy 1 foi bem difícil, cara. É pior. Não, o Modern 1, ele era bem um clone de Dragon Quest. Tipo, eu acho ele tão bem... Ô, Neo, peraí, rapidão. Tá, desculpa te interromper. O Rezende falou que ele conheceu o diretor do Tearaway e agradeceu por vocês dois. É, eu agradeci ele no chat. Muito obrigado, então. Rezende. Então é tomando seu cu. Não, eu acho o Modern 1 tão bem escrito e bonito assim quanto os outros, tá ligado? Mas ele é bem dirigido, cara. Só que... O gameplay dele é zoadinho, e o próprio Toei admitiu A história dele é praticamente a do Earthbound, é uma melhoria do Modern 1, né? Tanto que sempre que a galera me pergunta qual jogo da série tem que jogar, eu falo pra ir direto pro Earthbound, porque o Modern é meio que um beta do Earthbound, tá ligado? É igual a galera que pergunta, eu vou jogar os Metal Gear do MSX. Pode jogar Metal Gear Solid? Sim, é tipo, mesmo jogo. É realmente os mesmos conceitos, os mesmos set pieces, assim, só mudou o nome dos bonequinhos, assim. Ah, então, beleza. Então. Star Fox Zero. Ele virou no Smash Bros. Do nada. Ah, sim. Ryu. E a gente jogou o Ryu, muito bom. Fantástico. Eu joguei também. Ficou muito bom, ficou muito bem feito. Eu tomei um pau muito escroto do Afro no online, assim. Ridículo. Eu só achei estranho, porque, por exemplo, eu tava falando pra galera, se eu jogava com o B, se eu fazia os golpes dele com o B, eu ia mal. Aí eu falava assim, não, eu vou parar de jogar com o B aqui, eu vou jogar Street Fighter mesmo. Aí eu ia bem, tá ligado? É, mas é isso mesmo, eu preciso jogar Street Fighter. O problema é que eu jogo no 3DS, né, cara? E o controle do 3DS pra dar Shoryuken, ó. Tá suando, menino. Tá difícil. Ó, Star Fox Zero, eu achei fantástico. Eu sou um grande fã do primeiro Star Fox do 64. Eu só queria fazer um adendo ao Star Fox, que a leitura daquele kanji não é zero. É rei. É zero. Foda-se. O japonês falou que é zero, não é zero. Não é zero. Não é zero. O cara tá querendo... É pinto aqui. O cara tá querendo corrigir o japonês, velho. Eu discuto com o meu amor se o cara fez Pikmin. Não, eu acho tem nenhum conceito comigo. A pior coisa do logo do Star Fox, esse aqui eu vou colar no chat ali. Parece que na real tá escrito Star Fox 03. E é. Talvez seja, vai. Subliminar a mensagem, tá dizendo que vão ter três. Já. Tá, então, o Star Fox, ele tá com o gráfico bem feio, vou falar sincero. O gráfico dele é bem feio, recortadíssimo, tem várias coisas que você percebe assim, tanto na textura, nas texturas. Eu não só vi o trailer, tá? Eu assisti depois o gameplay na Treehouse lá. É tanto nas texturas quanto nos modelos, você vê que o bagulho tá bem feinho. Só que foda-se, porque o interessante de Star Fox é ser Star Fox, e a gente não tem Star Fox daquele jeito faz muito tempo, né, cara? Mas acho que a ideia é que o negócio vai tá fluido, é da Platinum, né? Então, não, assim... o negócio pra mim é o seguinte, eu acho que Star Fox, o jeito que Star Fox nasceu no Super Nintendo pra mostrar o chip do FX, que eles tinham que economizar muito os polígonos e tal, então eles fizeram aquelas... Na vizinha tudo feia e o cacete. E eles conseguiram manter isso no 64, porque os polígonos do 64 também eram pra ser... Eles eram mais focados em ser maiores do que em serem detalhados. E eu acho que funciona muito bem nesses dois casos. Então se eles começassem a colocar os negócios mais detalhados, que nem foi nos de GameCube, no, sei lá, de DS que saiu, que eles tentaram fazer meio que modernizar, vai meio contra a estética que eles tinham estabelecido. E aí, é claro, não tem como você falar e defender as texturas e tal, que realmente tá feio. Mas você... Eles usarem esse estilo de arte meio low poly, eu acho que é válido, muito, né? Bom, tá ligado? Tipo, pra lembrar. Eu só quero que seja possível terminar o jogo só com a navinha, sem precisar ficar transformando. Dá. Ele falou que dá. Ele falou que não dá pra transformar. Vai ter fase do tanque, aí você vai ter que jogar com o tanque, igual o Star Fox original. Vai ter fase com aquela 64. Outra nave. É, do 64, não, desculpa. É, mas vai ter fase do tanque, vai ter fase do. Daquele planador. Aí você tem que jogar com o planador. Mas, tipo assim, na fase que você joga com a Arwing, você vai poder passar total. A Miyamoto falou isso, tá ligado? Que é só se você. Porque o carinha andando no chão é mais devagar, dá pra você dar uma parada no jogo, assim, tá ligado? Eu vi a galera jogando. A galera jogando, eles jogaram a primeira fase lá bastante, lá, a Cornéria. Cornéria tá praticamente igual, assim. É, só que a hora que o RZD falou que a galera falou que parece um remake do primeiro jogo. Não é tão remake porque, tipo. É, a hora que você chega ali na cachoeira, em vez de você ir pro chefão, você vai pra um outro lugar que tem a torre do Star Fox, assim, que nunca tinha mostrado. Que é a torre de controle, assim, daí o cachorro tá em perigo lá. É, o capitão tá em perigo lá, você tem que salvar eles. Então, tipo, é parecido, só que é diferente. Mas no, já mostrou cena também do grupo do Star Wolf lutando contra eles. Numa fase que é meio no espaço, assim. Então pode ser que seja o remake daquela fase que é no espaço que você luta contra eles, eu não sei. Star Wolf é um dos personagens favoritos ever, assim, da Nintendo, cara. Ele é muito legal. Ele é muito Ed. Pro Shadow que deu certo. E a Platinum tá fazendo. E a Nintendo nem pra botar lá Platinum na porra do trailer. O trailer do Transformers abre com Platinum Games. O Star Fox, não. Porra. Pois é, eu não sei, cara, a Nintendo toma umas decisões. Eles não sabem aproveitar a porra que eles têm, não. Não, toma umas decisões estranhas, mas tudo bem. Mas eu fiquei surpreso na conferência pela quantidade de coisa de 3DS, que eu achei que ia ter bem pouco. Mas eu acho meio preocupante, na verdade, porque em teoria, o 3DS tem que morrer antes do Wii U, né? Então, esse que é o lance. Eu acho que a Nintendo largou o Wii U já, foi pro próximo. E o 3DS estão lançando coisa pro 3DS que tá dando dinheiro ainda. Mas. Tá, eu acho que aquela teoria de que... Vamos mudar o Feng Shui e aí vai lançar um próximo console antes do próximo... Eu acho que vai rolar aquele lance de ser um híbrido. Cara, como que é um híbrido? Tá, ok. Não sei, é tipo... Como que é? É. A gente só vai descobrir quando eles mostraram. Pode ser que seja igual o Wii U, só que só o controle. Então você pega e carrega por aí, se não tem o console. Tá, que daí você joga, aí você joga o jogo e vê na TV. É. Não. O negócio não, que eu falei é tipo assim, vamos supor, você tem um celular que é tipo um N-Gage na tua mão. E esse aí serve de controle pro console, LX. Então, pera, um console híbrido seria tipo um Vita com uma entrada HDMI. É, não. Eu, o que eu achei, a minha tipo, concepção é essa. A minha concepção seria que, tipo assim, teria um console e você poderia levar o controle do Wii U pra onde você quisesse, usar ele de celular e. Não, não vai ser um celular, nele. Isso eu te garanto hoje. Ah, cara, eu acho que vai ser um celular, velho. Eles estão falando de jogo. Eles estão fazendo jogo de celular, correto? Vão fazer jogo de celular. Olha. E tipo, a Nintendo sempre querendo inovar, entre aspas, aí. Outra por que possibilidade. Que eles enfiam o celular do bagulho? Vai lançar um celular que roda jogo, é novo. Outra possibilidade. Outra possibilidade é C2. Ter um sistema que seja console e um portátil, os dois usam o mesmo tipo de cartucho, sei lá. Cartucho, nossa. Não, eu falei, eu sou velho, desculpa. Isso, eu falo cartucho. Funcionou bem pro Nomad, né? Enfim, sei lá, mas o que aconteceu é isso. O Wii U tá largado. Eles vão terminar o que tem pra terminar, que é o Star Fox, o que mais que tem? O Yoshi lá, o Zelda. E daí pra o frente. Zelda. O Zelda já foi pro NX, galera. Não, mas o Miyamoto disse que tá no Wii U. Ah, me afirmou que mas vai o Miyamoto pode falou sair que tava pros dois. Então, o Miyamoto falou que tava no Wii U o Twilight Princess também. Ele falou que tava no Wii U. Saiu pro GameCube. E GameCube. Saiu, então, ele o saiu pros dois, Resende, sim. Ó, o Resende. O Zelda não vai sair mais pro Wii U, não. Ih, rapaz. O cara falou, hein? O Miyamoto falou lá pra IGN e pra não sei quem. Enfim. Mas, Zelda vai ser o Song do Wii U. Olha só. Eu fiquei na conferência da Nintendo que eu gostei bastante foi o Paper Mario novo. Paper Mario e Mario Luigi novo, tanto porque eu gosto muito de Paper Mario quanto porque eu gosto muito de Mario Luigi, então, né? Eu gostei também, achei que ficou bem legal. Eu vi umas coisas que eu achei bem interessante, tipo, tanto do Mario quanto do Luigi poder usar o Paper Mario como o poder do Paper Mario pra usar os poderes dele. Tipo, aparece o Luigi desviando uma bola de fogo usando o Paper Mario de aviãozinho pra planar. Achei bacana isso, tá ligado? É muito genial mesmo. Não, eu gosto demais, cara. Tipo... Não, Paper Mario é muito bom. Quem até até o Mario Maker, nessas apresentações, eu achei mais legalzinho, assim, do que eu esperava, tá ligado? Cara, eu achei a apresentação do Mario Maker bem paia. Você não precisava de tudo isso de detalhe do jogo, falasse todo tanto tempo a sobre apresentação o jogo. Do Mario Maker que... no World Champion, eu achei que foi boa. Sim, já mostraram o jogo inteiro lá no World Champion, não precisava perder tempo, cara. No direct. Eu acho que podia ser mais objetivo, falar, tipo, do livrinho que vem junto, mostrar... Eu só não entendo pra quem que é essa porra, porque, sei lá. Eu consigo ver um nicho que gosta. Tipo, os caras que gostam de fazer level de Mario e tal vão curtir. Porque ele tá muito completo. Eu não esperava fosse ser tão completo assim. Eu achei engraçado a minha moto botando o Miguel do Adão aqui, ó. Eu coloquei esse tijolo aqui pra você pular e o Goomba e bater nele mesmo. Porque não tinha. Quinta vez que ele explica isso. Ele não pensou nisso assim, só pra os caras de level design falaram tanto em vídeo. Que ele não, mas ele já falou isso há muito tempo atrás. Ah, falou. Do jeito que minha moto, eu acredito, porque os caras são muito perdidos. Os caras não devem nem saber que tem cara falando de level design no jogo dele, tá ligado? Os caras não devem nem acessar a internet, velho. Os caras... O Lata Esques de uns 6, 7 anos atrás que ele falou isso aí. Foi a única fase que ele fez, assim, o resto foi no aleatório. Sabe? Então, mas aquele esquema de ele falar de cair no buraco, eu nunca vejo a galera comentando tanto, cara. E tipo, se o cara erra o primeiro pulo, tanto faz, porque tem um buraco que tem terra no meio. Aí o segundo que tem sim, buraco. A primeira escadinha. Sim. A primeira tem terra e a segunda não tem. Essa aí eu não vejo a galera comentando tanto, a do cogumelo realmente. Eu já vi. Sim, tem um texto dela que fala disso. É, mas enfim. O que eu mais gostei acho que foi o Star Fox. Porque agora vai ter meme de Star Wolf novamente, que é um dos que mais gosto e a galera não usa. Não, nunca parou essa porra desse meme. Nunca parou esse meme. They let you do that, Star Fox. Ah, é. É o meme que literalmente só o Hink, sabe? Assim, ele que criou o meme. Não, já vi muito. Tá louco? E tem mais um que eu esqueci. Tem mais um que eu esqueci. Tem esse aí e... Puta merda. Bom, depois eu lembro qual que é, mas tem aquele esse aí. Aquele Fire Emblem com... Shin Megami Tensei, tá, parece que tá legal. Persona, né? Tá meio então, bizarro, assim, a estética, mas né? Ele tá legal. Tem uns gameplay no canal da Nintendo, na GameSpot, eu tava vendo, parece legal a batalha e tal, combinando bom, bem bom. Os é, eu acho que vai ser legal também, eu falo meio zoando assim, que é Fire Emblem vs Persona, mas eu gosto muito de Persona. O Fire Emblem do Fire Emblem do 3DS agora tá cada vez mais animo, né, porque agora tem uma classe chamada Maid. Aí, ó, o cara lembrou qual que é o outro, My Emperor, I failed you. Depois que eles descobriram o Waifu Maker, que foi o Awakening, eles resolveram abraçar de vez, assim, né? Pois é. Foi. E tá cada vez pior, né? O Awakening, ele é bom, assim, eu gosto bastante. E aí, mas já deu pra sentir que os caras estavam perdendo a mão, assim, com a parte de visual novel, sei qual é. Véi, você acredita que tipo, assim, eu não gosto de Fire Emblem at all, assim, tá ligado? Mas eu não gosto dos outros não, cara. Eu não gosto dos Fire Emblem antigos. Eu não, foi o primeiro que eu joguei, foi o Awakening. Então, o Awakening, você fechou tudo ou não? Fechei, achei muito bom. Eu não fechei, tá? Fiquei com vontade de jogar o resto. Então, eu fiquei assim, eu não joguei ele tanto, tá ligado? Mas eu não achei, não que eu tivesse odiado o Awakening, eu simplesmente não achei tão fantástico, assim. Aí, esse dia eu sonhei, cara, que tinha um cara me oferecendo um Collector Edition do Fates, que já tinha lançado, assim. Nossa. E era uma cachorra, cara, e vinha todos os bonecos, assim, vinha uns 4, 5 bonecos do jogo, assim, e tal, e era R$100. Aí eu falei assim, puta, eu não gosto desse jogo, mas, caralho, R$100 esses bonecos aí, da hora, né, velho? Aí eu comprei. Olha que sou idiota, cara. Caralho, o cara desviou pra caralho. Aí eu sou criticado quando eu falo de MotoGP, entendeu? Não, mas é que eu achei não, estranho, porque eu nem tenho esse sonho, esse jogo na minha cabeça aí. O Fire Emblem, o Awakening, ele é bem mais acessível que os antigos, assim. Ah, sim. Bem mais acessível. Porque ele já foi ficando casualzaço. É, ele tem até o modo que você não morre, né? É. Mas assim, eu joguei no modo que você morre lá. Fire Emblem mais antigo. Ah, nossa. São mais hardcore. Não, mas eu joguei nesse modo também, cara. É o jeito de jogar Fire Emblem. É, daí se você morre, alguém que não gosta, você reseta. Fala assim, morreu, vou resetar o save. Mas isso é parte da experiência. Não, teve uns caras que, porque eu olhei, assim, morreu bem morrido mesmo, esse aí, vou deixar ele morrer. Bem morrido. Não, esse aí foi uma morte digna, ele morreu do jeito ali. Eu acho que tem que ser assim também. Os meus não morreram. Agora os outros não. Agora tudo outro morria resetar o jogo zoado, é parte não. Da experiência de Fire Emblem, cara. Só aprende a lidar com isso. O Fire Emblem mais Shin Megami Tensei foi o que o Nelson falou no Say One esses dias, que claramente não deveria se chamar assim, deveria se chamar Fire Emblem mais Persona, tá ligado? Sim, eu acho que tá mudando o nome, né? Não, eu acho que não, porque na real a parte Shin Megami Tensei da coisa é de invocar pelo por meios eletrônicos, né, e tal, e pá. É só que eles pegaram a estética meio J-pop. A estética completamente. Mas a estética do Shin Megami Tensei só não era mais J-pop, porque não tinha na época, cara. Ah, não, cara, tanto o 3, o Strange Journey e o 4, né? Deles é J-pop, cara. Não, é verdade, são mais recentes. É porque quando eu falo Shin Megami Tensei, eu só lembro do 1 e do 2, por algum motivo. O 3 eu não considero Shin Megami Tensei. Bom, você não gosta? Não, eu gosto pra caralho, mas eu não sei. Pra gente correr com o bagulho aí. Ah, tem mais duas coisas. Não, invocar só. Eletrônico é Devil Survivor. Vai lá ler como é no Megami Tensei pra como. Se tem jogo que eu não. Se tem jogo que eu não quero. Das putas do caralho, bucetudo, lafranhudo. Se tem jogo que eu não quero jogar, é esse Xenoblade Chronicles X, velho. Eu não quero. Não quero, pode passar longe, não quero jogar. Ó, e o Fatal Frame? Ô, louco, bicho, por que você não quer? Fatal Frame eu quero. Assim, ó, só se falarem muito bem. Pra mim tem cara de Monster Hunter, assim. Eu achei a batalha legalzinha, isso que eu acho que vai ser bem chatinho, cara. Não sei, assim, tem uns RPG que eu olho e falo assim, puta, esse eu não vou jogar, cara, tá ligado? Cara, o Xenoblade, pra mim, ele parece cada vez mais genérico, assim. Cada vez que sim, cada vez mais genérico. Não. Não, eu acho que ele vai ser bom porque é do Takahashi e tal. Mas teve uns negócios de informação conflitante que eu achei esquisito. Que os caras da Famitsu falaram que o jogo é bom. Só que tem muita cena. Tipo, muita cutscene. Aí, tipo, os caras falaram mal, mas tipo, isso me animou, tá ligado? Porque é as partes que eu mais gosto do jogo do cara. Só que aí chegou o cara que fez o preview do Kotaku, que jogou a versão japonesa, e falou que é tipo o Xenoblade, só que sem a história, que o jogo não tem história. É, porra, bicho. Ué. Tipo, acontece de informação conflitante quando são opiniões diferentes sobre a mesma coisa. Mas... Não, eles falaram uma coisa Mas o jogo que o cara do Kotaku jogou, do nada, tava, assim. Ele jogou o jogo completo, assim, já? Sim, ele jogou a versão japonesa. Sim, saiu já no Japão. Então, eita. E aí, sendo bem sincero, Xenoblade sem história é horrível, cara. Eu não gostaria de jogar. Porque, tipo assim, chegou lá... Chegou, tipo, uns 20 minutos, uns 20 horas de jogo, você já não tava mais aguentando batalha, cara, tá ligado? Já tava... Ele é muito gigante. Blá, blá. É foda. Mas, enfim... 70 e poucas horas aqui. Mas faz valer tudo a pena, né, bicho? Ah, é. Bom, não sei, eu não tenho paciência mais pra... Não, teve o Yoshi lá, que eu achei muito bonito como tá agora. É, tá bonito. Eu achei muito bonito, cara. Eu que sou contra os avatar de Yoshi de lã, eu olhei assim. Não, o jogo tá muito. E o Yoshi virando as perninhas de rodinha, assim, que nem o Sonic, eu infelizmente fiquei com um sorriso no rosto. Assim. Não, vai ser legal, vai ser legal. E aquela japa lá, quem pegava? Fé da puta. Aquela japa lá é gatinha, cara. Chamizinha. Não, japa de seios. Que fez as fuzilã lá? Essa, então, ela que tá tricotou todos os Yoshi um por um, ela tá tricotando. ela tá tricotando o próximo console também, cara. Ela que tá fazendo tudo um por um, assim. E vocês viram que na frente dela tinha todos os Yoshi de lã que vai ser vendido, né? Porque, tipo... Todos do mundo. Todos do mundo. Tinha, tipo, uns 20, mais ou menos, que é os que vai ser lançado. Enfim, o que mais teve? E tem o Metroid, que vocês nem falam. Não, não tem o Metroid, não. Eu achei divertido até a ideia do jogo, só não é Metroid. Chama de outra coisa. Mas você viu... Assim, mas... Sabe o que é divertido? A dedonha é divertido. Também é. Viu, mas... Pra jogar em galera, em 4, parece bacana. Mas você viu a galera jogando? Vi. Ah, não achei bacana não, cara. Achei bem genérico assim. Meio durão, assim, mas tudo bem. Eu vi um pedaço, parece meio Monster Hunter, o chat que... tacar um monstro numa jaula lá. Nossa, tubo agora também é meio Monster Hunter. Mas o que eu posso fazer? Ó, quem jogou o Metroid falou mal. Quem jogou o Metroid falou mal? Puta que pariu. Eu não quero acreditar que aquilo existe, cara. Cara, tem um Metroid Prime Pinball. Vocês estão reclamando? Mas peraí, cara. Peraí, tem o Sonic Pinball também. É o Tuba. Não, Tuba, olha só. Quando o Metroid, o Pinball saiu, a série não tava morta. Minha perspectiva de sim, um próximo. Tem isso aí. Todo um esquema. Aí os caras falam, tipo, ah, Metroid, porra! Yeah! Olha isso tá, aqui. Tá, entendi. Mas eu não achei assim. Então, o problema dele realmente é se chamar Metroid. Se fosse outro nome, a galera ia olhar. Ia olhar e ia cagar. Ou ia fazer igual virou a porra do Splatoon, né? Que era pra ser um joguinho de shopping de 20 dólares. É o jogo do ano. E o Mario Tennis Ultra Smash, né, velho? Que, tipo, tava com uma cara do último jogo de golfe do Mario lá também, que foi uma bosta. Ah, eu gosto de Mario Tennis. Mario no geral, Tennis é bom, costuma ser bom. Então, mas eu adoro Mario Golf e joguei o último, é uma porcaria. É, tipo, bem feito nas coxas, assim. Os menuzão bem vagabundo, sabe? Tudo bem perdidão. Eu acho que eles vão fazer assim um jogo. Vai fazer a mecânica do jogo de tênis lá e fazer uns menuzão lá, bem sem vergonha. Umas quadras bem lazarenta e lançar, tá ligado? Eu queria só que tivesse o modo RPG do GBA, tá? do Game Boy Color. Pois é, eu queria que tivesse aquele modo. O GBA tem também. O Resende falou que o jogo da E3 foi Horizon e Battlefront. Acho que você digitou Metal Gear meio errado, assim. Mas ele falou também que quem jogou Mario Tennis falou bem. E que ele vai continuar sem gostar por causa dos power-ups, mas você é hater, né, Resende? Teve o Zelda, que a gente não falou. O Zelda eu fiquei honestamente ofendido de terem matado o Link roxo. Né? Porque são só três agora. Quer dizer, eles explicaram porque eles diminuíram, porque ficam muito altos os caras contra eles. Filha da puta, faz um jogo pra quatro players, mas só pode subir três um em cima do outro, porra. É, só qual, isso. Qual a dificuldade, seu retardado mental? Não, mas pelo que eu vi eles mostrando os puzzles e tal, eu achei que ficou bom três, cara. Eu acho que 4 ia ficar muita bagunça, tá ligado? Não, eu acho que não, cara. Porque tem isso, cara, não. Eles fizeram pra 3 esse, então, cara. Mas assim, velho, se você vê o bagulho, você vê que os puzzles são muito, assim, mais complexos do que o Force Swords. Force Swords, os puzzlezinhos era bem vagabundo. Esse aí não, esse aí você tem que, tipo, ficar um na frente do outro, você vai empurra um cara, desce e empurra o outro. Aí o segundo que você empurra o terceiro, tá ligado? Aí você tem que subir em cima de três, porque um não consegue mirar o arco pra cima. É. Assim, então tem que subir mas, no outro, porque só mira pra frente. O Tony Horo acabou de botar uma informação quentíssima aí sobre esse Zelda, hein? Que ele vai dar pra uma pessoa ou três. Não ele dois. Não vai dar de quatro? Não, que não tem como jogar duas pessoas. Não tem um só um ou três. Mas ninguém vai querer jogar de um também, cara, que eu achei bem bosta. Porra, jogar de um. Caralho, velho. Caralho, como Nintendo é isso, cara? Você só pode jogar com uma pessoa ou com três pessoas? Duas pessoas, você quer jogar com sua namorada? Precisa fazer amigos. Põe o cachorro pra jogar aí, filha da puta. Caralho. Eles querem repovoar o Japão, você não entendeu. Você joga com sua namorada ou não? Então faz um filho aí. Não sei se você joga. Cara, são é um plano muito importante esse. Rolê, vai, chega. Ó, vamos acabar logo isso aqui. Caralho, já foi já. Todos também, esse era o último. Galera, a importante mensagem que a C3 deixa pra gente é: sonhem os seus sonhos e acreditem neles, entendeu? Você viu que até o Red terminou no final lá com uma mensagem de nós. É, aquela puta mensagem descritando do Mario pra não mostrar sim, nada. Assim. O Mario está dentro de cada um de nós. Fantástico. Não sei. E que acreditem em mais remakes aí de jogos antigos aí, lançamentos antigos, que eles vão sair, cara. Acredita no Mother 3 em inglês, acredita. É, agora tá bem mais possível, né? Saiu um. É possível, cara. Eu acredito. Bom, então vamos encerrar aqui, eu vou botar uma música aqui pra encerrar. Dá tchau aí, galera, que eu vou botar uma música. Tchau. Beijo, jovens. Tchau pra vocês. Até semana que vem, fiquem com Deus. Até. Um abraço. Fiquem com o Bafomé. Cadê o bagulho aqui, pô? Eu também é religião, filho da puta. Quem é que é religião? É, não, porque o Nelson falou fiquem com Deus, eu falei fiquem com o Bafomé. Cada um no... Um abraço, gente. Fique com Deus. Tchau. Valeu, amigos. Abraço. Pra. Não sei até quando que eu vejo essa música tocando agora. Bom, escuta aí, galera. Um abraço. Kingdom Hearts 3, quem não gosta é bosta.